Altas aventuras em alto mar. O navio pirata número 4 vai começar. Olá, vocês pirateiros, como estão? Estamos aqui, mais um momento adimensional, espacial, atemporal do nosso navio pirata, o podcast da Max Rebel. Estou aqui em um novo estúdio. Novo estúdio, né? Eu sou o Pedro Falcão e tenho aqui comigo o Fernando Muccioli. Olá a todos, a galerinha do tapa-olho, da perna de pau aí, que está de casa. É exatamente. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E eu queria dizer que eu estou muito aliviado que muitas pessoas simpatizaram com a minha estratégia de atravessar a rua, da qual eu falei no programa da semana passada. Pois é, você estava se sentindo um monstro. Eu estava me sentindo um monstro. Você apenas se sentiu mais um. Né? É, sim, mais um monstro. Somos todos monstros. Cara, mas foi o que eu falei, é questão de sobrevivência no final do dia. Pode crer, cara. E as pessoas entendem isso. Sim, exatamente. Que bom, então, eu fiquei muito aliviado, cara, que a galera entende. Assim. É uma questão de sobrevivência. Porque, sim, meus escudos humanos estão aí para serem usados, né? Sim. Exatamente. No fim das contas. Aliás, qual é a função de um escudo humano se ele não é usado para tal? Pois é. Não é verdade? Pois é, exatamente. E que tipo de escudo humano não seria humano? É, pois é. Pois é, afinal. Justamente. E nós temos aqui também Daniel W. Ponto. Eu mesmo, e aí bucaneiros e bucaneiras e, enfim, tudo, corsários. E tudo, tudo envolvendo o mar e essas porra e tal. Essas porra molhada aí. É isso aí, estamos aqui no nosso novo estúdio / meu quarto. Seu quarto improvisado. Você já pensou que você gravaria o navio pirata do seu quarto, Daniel? Não, cara. Isso é novo na sua vida? Isso é bem novo. Novo pra mim, novo pro meu quarto. Cara, é praticamente um rolê Lucas Silva e Silva gravando o Mundo da Lua na sua cama, assim. Um beijo, Luciano Amaral. Beijo, né? Beijo na bunda, Luciano Amaral. Beijo, Luciano Amaral. Mas nós temos os primeiros convidados, né? Aê! Convidados oficiais e tudo mais. Então tenho aqui à minha esquerda Jorge Schau e Cláudia Sendia. Acertei a pronúncia do nome de vocês? Cláudia Sendia. Cláudia Sendia e Jorge Schau. Se fala que não pra ele ficar envergonhado, cara. Olá, eu vou mandar um yar. Eu sou Jorge Schau. E aí? Eu sou Cláudia Sendia. E digam o que vocês fazem, por que vocês estão aqui, hein? Bom, a gente tá aqui, eu imagino, porque a gente fez um quadrinho bonitinho, vocês citaram nos primeiros episódios, chamado Mosquito. Exatamente. Bonitinho naqueles, né? Pesado pra caralho. É pesado pra caralho. Mas tudo bem. Tipo, bonitinho, mas tem sangue pra porra. Tem sangue pra caralho. Não, então, mas quem não lembra, acho que foi no Navio Pirata número 1 ou 2? Foi no 2. No 2 que a gente falou do Jorge e da Cláudia, né, com o Mosquito, que é a história em quadrinhos deles, que é muito foda. Que foi eleito um dos quadrinhos de 2013 por Pedro Falcão. Exatamente, um dos meus quadrinhos favoritos de 2013. Viu só? E aí, meu, então contem como vocês... Pergunta mais óbvia, como vocês chegaram no Mosquito? Qual foi a ideia? Como é que foi? De onde veio? Vai lá, mulher. Putz, é que foi muito... Sei lá, uma vez o Jorge tinha feito um sketch mais caricato, aí eu falei... Sim. Falei que ele... podia fazer um quadrinho, uma pegada caricata, porque tinha uma simpatia legal. Aí, sei lá, ele falou, escreve aí que se for bom eu faço. Pode crer. E aí eu tive três ideias, ele achou duas ruins e a Mosquito ele achou legal. E aí a gente fez. Não foram bem duas ruins, só que a Mosquito era mais legal. Isso que eu queria, quais foram... Você falou que era ruim. Quais foram as outras duas ruins? Vocês lembram? Eu não lembro. Isso é uma coisa engraçada aqui. Pode ser que ela seja bem ruim mesmo, assim. Mas a outra era basicamente... Porque a gente é meio noiado com essas coisas de... Ah, ETs vão invadir a Terra, não sei o quê. Aí era uma história meio contando de ETs com medo de humanos invadirem o mundo deles, né? Sim. Tá vendo? Não era ruim. Não era ruim. É só porque, tipo, tinha um lance do Mosquito, era mais pessoal. É que é uma coisa que é engraçada, a gente que faz quadrinhos, não você, tá, moço? Desculpa. Mal aí, tá? Tá fora do clubinho. Não, mentira. A gente, todos nós. Eu também tenho um quadrinho lançado, É verdade. Bom, isso é verdade. Eu também já fiz quadrinhos. Beleza? Mas todos nós que fazemos quadrinhos. Agora sim. Todos nós que fazemos quadrinhos. A gente sabe que é engraçado que, tipo, a gente só publica um quadrinho, né? E é isso, e as pessoas acham que é isso e acabou. Mas para aquele quadrinho foram jogadas 200 ideias fora, né? Isso que é uma coisa que é engraçada. Mesmo para a tira de hoje, quarta-feira, que o Daniel, inclusive, está fazendo enquanto estamos gravando. Fala enquanto eu desenho. É, fala enquanto eu desenho. Multitask, né, cara? Multitask, cara. Estou fumando, falando e desenhando. Todo desenhista foca muito melhor quando está desenhando, cara. E fumando. Também. E fumando. E é engraçado, porque ontem justamente isso aconteceu. A gente demorou tanto pra fazer a tira, porque a gente teve tipo um monte de ideia, jogamos todas fora, aí foi... E porque a gente passou a noite jogando Mass Effect também. Ah, teve esse detalhe, a gente também ficou jogando. Olha só, qual deles? O primeiro a gente quer fazer agora de pegar todos. Legal, então. Legal. Inclusive, a gente precisa descolar um... exato. A gente pega todas as escolhas e a gente quer ver se faz a trilogia inteira numa sentada. Assim. Ah, legal. Com o nosso negão fiterrado do espaço. Exato. Negão fiterrado do espaço. É o mais legal, cara. Pra que fazer um comandante Shepard, tipo... Basiqueira. Regularmente branquelo, mal, né? Sabe? Assim, pode tipo, crer, bem básico. Tipo, mano, faz um negão fiterrado que olha pra você, tipo... Sua fita tá errada, mano. É, sabe? Cara, eu comecei o primeiro Mass Effect... 3 ou 4 vezes antes de decidir que eu ia fazer ele Renegade 100%. Assim, cara. Porque é muito mais legal. Eu jogo ele Renegade desde que eu botei Mass Effect no videogame pela primeira vez, tá ligado? Todo mundo é muito babaca com você. Sim, no jogo, tá ligado? Sim, e todo mundo quer que você faça tudo, então vai se fuder, tá ligado? Então, foi exatamente o que eu pensei, cara. Porra. Não dá pra ser legal com essas pessoas. Na verdade, você é muito pau mandado em Mass Effect. Cara. Agora, tem uma coisa que é muito engraçado, que isso sempre foi assim. O Daniel sempre escolheu o lado ruim das coisas, tá ligado? O lado mal das coisas. E eu nunca consegui não escolher o lado bom das coisas, tá ligado? Fogão ficou com pena dos personagens virtuais. Eu não sei porquê, eu tenho esse... Não, eu também. Sem querer, às vezes. Mas no Mass Effect não dá, cara. Não dá. Difícil. Não, mas isso que é o lance, cara. Aquelas pessoas não existem, cara. É. Tem problema, saca? Tipo. Por isso, foda-se. Foda-se elas, cara. Elas são informações digitais, cara. É verdade. Mas sabe qual é a brisa? A brisa é que isso sempre acontece. E aí, esse a gente combinou. Não, esse Mass Effect a gente vai jogar 100% Renegade, né? 100% mauzão, beleza. Pode crer. E aí eu peguei o controle por 5 minutos e fiz 3 escolhas Paragon e eu não queria. Não, ele ganhou, tipo, ele ganhou 8 pontos Paragon em, tipo, 10 minutos. Tipo, porra, velho. Só encostar no controle, né, cara? Encostando tudo que eu dei pra ele. Mano, eu não sei brincar. Não sei se é do mal, tá ligado? Eu não consigo. Cara, seu coração é muito bom, cara. É, o Fogão falhou miseravelmente. Eu não consigo ser um cara escroto no espaço, cara. Porra, cara, o espaço. É foda, é difícil. Mas enfim, né? Essa foi. Olá a todos vocês. Foi o oi mais longo da história do mais longo do navio pirata. Então, é pra você ver. Mas hoje nós vamos falar de algumas coisas que aconteceram essa semana aí pra começar, né? Uhum. É, a primeira foi do. A pomba do Papa. Puta que eu pariu. Foi a prova que Deus está cagando e andando. Cara, é a prova que o demônio existe, cara. Ele pegou e lançou uma gaivota e um corvo pra cima daquela pomba e falou, pau no cu da sua pomba, tá ligado? Pois é, foi o evento que eu não sei exatamente. É, o Papa tava rezando uma missa lá no Vaticano e tal, e tipo, missa, bababá, paz na terra, bababá, bababá. Exato. E aí ele chamou duas criancinhas pra jogar pombas e tal, pras pombas voarem, né? Lá da sacada ali do palácio papal do Vaticano, essa parada toda. Toda essa parada santa, assim, não sei o quê, né? Duas pombinhas brancas, as criancinhas italianas, mó fofinhas, tal, não sei o quê. E as criancinhas foram, soltaram as pombas e, tipo, do que as pombas saíram voando, tipo, veio um corvo e uma gaivota, tá ligado? Tipo, tipo, aviões da Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Na captura, assim. Tipo, o Papa nem reparou, ele ficou tipo, não, passando a mão na cabeça das criancinhas, assim, feliz. É, de boa, assim, as pombas... É a pomba se fudendo. Sim, sim. Cara, aquilo foi genial, cara. Aquilo foi muito foi, da tipo, hora. Foi muito absurdo, cara. Foi a coisa mais hilária que aconteceu essa semana. Cara, de longe. De longe. Cara, imagina as pombas, tipo, corre pra quê? Pega pra capar, assim, tipo, meu Deus! Nego morrendo. Mas tipo, não morreram, bem, cara. Não, acho que não. Não morreu. Não morreu nenhuma das pombas? Pô, que coisa. O capaz sempre vence, né, gente? É verdade, tem isso. Capaz sempre vence. É isso. Eu gosto de pensar na pomba que tava na frente, que gritou primeiro: fudeu! Galera, tem corvo! Cara, a gente tem que pensar, tá ligado? Que isso é um bando de pomba que foi criado desde muito pequeno ali do ovo e nunca saiu, tá ligado? Nunca viram um corvo na vida. Viram corvo, tipo, de beira. Exato, então, tipo, ela ficou o tempo inteiro presa, anos e anos presa ali, tudo tipo, mais. Sonhando com como seria voar, tá ligado? Eu estou livre! já era, tá ligado? Cara, passa e assim, o corvo e passa... eu não sei o quão grandes são as pombas do Vaticano, mas, cara, corvo é um bicho grande pra cacete, cara, não, e não só isso, ainda mais esses de pico turístico, tá ligado? Que come pão pra caralho, né? É, dos turistas, tá ligado? Que fica um monte de pombo e gaivota ali no... É. Eles comem muito. É assustador, cara. De turista, então é tudo uns corvos marombados da cidade, tá ligado? Não, e detalhe, é um corvo e uma gaivota, que também é outro puta bicho gigante, tá ligado? Não, tipo, são duas espécies distintas que se uniram pra caçar as pombas, tá ligado? Foda-se o sistema das pombas. Elas saíram da gaiola pra aprender como é o mundo, né? É, tá aí, exato. Tá ligado? Uma lição... Welcome to real life, assim, né? Tipo... Lição dura, logo no começo. Saiu da gaiola, tapa na cara. Exato. A galera se fudeu ali. É o tapa da realidade. É o tapa da realidade. Pois é, pois é. Muito bonito isso, achei muito simbólico. Muito lindo. Foi, cara. Achei lindo isso. É, outra coisa que aconteceu essa semana foi o quê, moça? Foi o Grammy, né, cara? Pois é, né, cara? O Grammy. O evento bizarro. O Grammy que a gente achava que ninguém se importava com ele até... Então, não. Eu assisti ele pelo Twitter. É, exato. Eu assisti ele pelo Facebook contou, no dia seguinte, entendeu? Também. A internet me contou tudo através de GIFs, tá ligado? E os GIFs. Teve toneladas de GIFs, cara. Bom, teve tudo tem GIF hoje em dia. Teve o GIF da Taylor Swift achando que tinha ganhado o prêmio de melhor disco. E, tipo, o produtor dela quase tendo ataque. Quase tendo ataque. Porque, tipo, o disco dela chamava, acho que Red. E o disco que ganhou... Foi o Random Access Memories do Daft Punk. E aí o cara falou... E ela fez tipo... Ganhei! É tipo... Random Access Memories. Ela tipo... Só que daí... Começou a bater palma, assim. Ela lembrou que ela tava competindo com o Daft Punk. Tipo, ah, puta mesmo. Esse álbum do Daft Punk... Deixa eu desejar. Eu curto, cara. Então, eu gosto muito desse CD. A princípio eu não tinha gostado. Eu também não tinha gostado muito a princípio. Aí depois eu curti. Eu curti a brisa. Eu entendi a brisa... retrofuturista deles, de trazer um funk contemporâneo, blá blá blá. No entanto, ainda tem uma coisa que incomoda, eu acho que é todo mundo, que é existe um plano de marketing muito maior do que qualquer, tipo, música fudido, plano de música ali, tá ligado? Tipo, existe um plano de marketing por trás desses caras que é muito gigante, é uma, né, cara? Uma visão de música de balada que, na verdade, parou há, tipo, quase 20 anos atrás. Mas assim, é quem que tá? Então. Também não é exatamente música de balada que eles fizeram nesse CD, tá ligado? O marketing era bring the music back, sabe? Assim, como se a música tivesse morta desde que eles não lançaram o CD. Sim. Mas... É que rola uma prepotência, afinal. Tá saindo de balada hoje em dia, sei lá, porque, mano, não tá. É, esses caras são uns tiozão de 40 anos. É, última vez que eles saíram de balada foi tipo nos anos 80. É, tá cara, até se falar um negócio, eles são tiozão de 40 e poucos anos. Sim, cara. É tipo, a gente esquece, né? Que realmente, o Discovery é de 97. Exato. E tem que pensar que, tipo, como esse lance, tipo, eles são 40 e poucos anos, é som sim de tiozão esse CD novo deles. É pra caralho. Porque o meu pai, que nunca. Meu pai adora música, conhece um monte de coisa de música, só foi descobrir Daft Punk agora, porque virou som de tiozão, tá ligado? E aí o meu pai fala, eu sei, ó, muito cara, louco esse som aqui. Vamos prestar atenção nesse momento que a gente criou agora aqui. Por favor. Vamos lá, atenção, recapitulando. Atenção. 2014, Daft Punk é som de tiozão. Exato, cara. Vamos voltar pros nossos isso, brothers. Deixa isso entrar na sua cabeça, assim. Exato. Estamos no futuro. É o futuro. Cara, mas vocês não pensaram um dia, tipo... Vocês não pensaram um dia, tipo... Ah, um dia a gente... Um dia Daft Punk ainda vai fazer um summer hit, cara. Um dia esses caras ainda vão fazer... Pode crer. Aconteceu. De fato, aconteceu. Pode crer. Mas aí o Daft Punk se apresentou no Grammy, né? A questão toda do Grammy foi que o Daft Punk se apresentou. O Daft Punk viu. Né? Foi o Stevie Wonder, Pharrell e Nile Rodgers. Exato, e a porque bandinha. A apresentação começou justamente com o Pharrell, o Stevie Wonder nos teclados. Uh-huh. O mini tecladinho dele. O Nile Rodgers ali na guitarrinha chique dele de sempre, né? Uh-huh. Só, e é isso que ele faz. Uh-huh. Ele teve construiu uma carreira em cima disso. E aí eles estavam tocando um swing louco ali, o Pharrell curtindo muito, loucão ali, com ele mesmo, transando com ele mesmo. Um cenáriozinho de radiofônico anos 70. Tipo, olha como a gente tá no estúdio, galera. De estúdio, exatamente. E aí dentro da cabine, que seria... Tipo, abriu um painel assim, abre-se pá. Um painel e aí apareceu o Daft Punk de branco. Tocando painel de madeira com luzinhas. Exato, cara, apertando uns botões coloridos, tá ligado? Tipo... E é meio bizarro, né, cara? Cara, o foda, assim, acho que a apresentação foi bem produzida, foi bonita e tal, não sei o que de viver. Mas assim, DJ já tem a fama de que só aperta botão. É, tá ligado? Exato, exato. Ah, o cara vai lá na balada e aperta uns botões aí, saca? O que eles fizeram foi tipo. Eles fingiram que apertaram botões. Eles perpetuaram um estereótipo. De um jeito muito fodido, que foi tipo, eles construíram uma máquina de um cara que faz especificamente, tipo, máquinas pra eles, especificamente pra isso, sabe? Assim, tipo. Então, eles se esforçaram pra fazer um negócio. Zoado, sabe? Assim, falso. Sim, falso. Sim, eles reafirmaram o David Guetta, né? É, isso. Saiu um negócio que aconteceu recentemente, cara. David Guetta. Exatamente. Seu USB. Exatamente, é tipo coisa isso. Coisa triste demais, né, cara? Triste. Eu achei isso triste. Pobre, né? Stevie Wonder. Mas, pobre, enfim, Wonder. Teve o Grammy, e eu acho que uma coisa só que me incomoda um pouco, isso acontece que eu acho que com várias premiações ao longo do ano, é que é sempre assim... Em todo o período do ano é tipo, ah, foda-se, eu não ligo para este prêmio aqui, seja lá qual ele for. Aí quando chega o momento do prêmio, todo mundo, ah, fulano ganhou, ah, sei lá, quem ganhou uns prêmios, ah, aquele merecia, esse não. Mas peraí, uma semana atrás você não tava dizendo que foda-se todas essas porra dessas premiações, e agora, de novo, estamos pois aí, é. Tipo, ah, que foda, blá blá blá, que nem foi o caso do melhor disco de hip hop esse ano, né, do Grammy. Oh. Que ganhou o Macklemore. Ganhou o Macklemore, que é um branquelo X que eu também não conheço, sendo que tava grande que parte da crítica tava falando do Kendrick Lamar e tudo mais e tal. Essa coisa, né, tipo... Foi aquele cara... É porque esse cara estourou com aquela música falando dos direitos homossexuais, então acho que foi, tipo, foi. Um lance mais político. É, então, é meio que tem essas coisas... Porque a premiação é política, né? Premiação acaba sendo política, né? Acaba sendo política, né? Qualquer premiação. Sim, sim. Qualquer premiação. Qualquer premiação. Quanto maior a premiação, mais política. Exato, entendeu? Pois é. Exatamente. Bom, é isso. Isso foi o que aconteceu esta semana. Pombas e Daft Punk. Pombas e Daft Punk. Pombas e Grammy. Cara, você pensa, ó, se liga. As duas pombas são os dois Daft Punks de branco, tá ligado? Assim, então, exato. Voando e... Quem é o Corvo e a Gaivota? Calma aí, que isso pode ter sido relacionado aí. A Madonna foi padre num casamento lá no Jesus no Cristo, Grammy, né? Cara, é verdade. Ela também foi? Não. Visto, ela virou, tipo, a pessoa que abençoou os casamentos, porque uma galera casou no Grammy. Sério? Galera, tipo, casal de tudo. Teve casal essa fita, de não. Mulheres, de homens. E aí ela foi a... Tipo, hétero, sei lá. A madrinha, ela era assim. A mulher ali que, né, enfim, ficava... Chefe de cerimônia ali, mestre de cerimônia. Por que alguém iria querer casar no Grammy, né, meu? Com a Madonna. Com a Madonna, né? Mas... Entendi. Vai pra casa, Madonna. Bom, é isso aí. Vamos agora para assuntos mais graúdos. Né? Sim. É uma boa ideia? É pro que viemos. É pro que viemos aqui. Graudez. Então vamos lá. O Pirata está de volta com um assunto que é muito querido, né, pelos leitores. Uhum. As pessoas gostam muito quando a gente fala de quadrinhos. Sim. Ainda bem, porque como o Moça diz, a gente faz quadrinhos. Sim. Então é bom que a galera curta isso, né? É bom que a gente fale sobre o assunto. Esse é um público bem diverso mesmo. Exato. E, bom, a gente teve uma boa notícia também essa semana, que foi o anúncio da Comic Con, da famosa marca, né, que hoje já é uma marca, não é só um evento, né, que foi a San Diego Comic Con, que começou lá atrás, nos anos 70, e hoje virou uma marca chamada Comic Con, e ela está finalmente vindo para o Brasil do dia 4 ao dia 7 de dezembro, se não me engano. Em São Paulo, exatamente. E o que vocês acham disso, da Comic Con vindo para cá, todos nós aqui? Vocês já esperavam pela Comic Con? Vocês viam a Comic Con com aquele bando de gente vestido de personagens de quadrinhos e séries e aqueles caras fazendo palestras e falavam, nossa, isso é louco, isso vai ser muito louco quando chegar no Brasil? Cara, eu acho, ou não, assim? Eu acho do caralho porque, tipo, Comic Con é um bagulho que, desde moleque, né, quando eu lia aquelas revistas Herói, né, lembra? E ficava vendo as fotos do Comic Con e falava assim, pô, que louco, né, cara? Que da hora seria... Tá num bagulho desse, assim. Eu acho que, tipo, Pensando no Daniel do passado, tá ligado? Tipo, no jovem Danielzinho. Pequeno, jovem Daniel, pequeno Daniel... mais já barbudo. Então, o pequeno Daniel barbudo de 8 anos de idade, tá ligado? Pô, acho do caralho, cara. Acho interessante mesmo. Sim. Acho, tipo, é louco que isso esteja vindo pra cá, manja. Uh-huh. E com você, certeza. Pô? Não é, velho. Com certeza. É bom porque... assim, lógico que quanto mais melhor, né? Uhum. Quanto mais eventos que tem do gênero, melhor. E cara, vir uma marca grande dessa pro Brasil é mais prova de que o mercado aqui é importante, é relevante, tanto aqui quanto pros caras lá de fora, né? Sim. Uma coisa que eu fico pensando é que a gente aqui tem um certo mercado de quadrinhos e de eventos de quadrinhos bem desenvolvido até para muitos países do mundo, se for pensar. Uhum. A gente tem bastante festival grande, festivais locais e tipo até mesmo como o FIC, que é bem internacional e tal. Até pro quanto emergente é o nosso mercado, né? Exato. E o que eu fico pensando é, será que vocês acham que a Comic Con consegue aumentar esse interesse no país, ou tipo, ele consegue expandir esse mercado também, ou você acha que isso é uma coisa, vocês acham que isso é uma coisa que já está meio estabelecido? Acho que vai depender muito da organização trazer isso. Porque, por exemplo, estou falando, tipo, assim que saiu o anúncio, eu e o pessoal da editora fictícia, a gente já quis, já falou, ok, vamos pegar, vamos tentar pegar um stand e tal, uhum, vamos levar nossos trabalhos para lá. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, também não sinto que seja que os meus quadrinhos, os quadrinhos da nossa editora, ou até do pessoal que está surgindo agora independente, seja muito do público. Sim. Tipo, eu lembro de estar... Tudo bem que é outra coisa, né? É outro lugar. Mas eu lembro de estar... Eu fui na New York Comic Con de 2010. Pode crer. A de Nova York é um pouco mais focada nos quadrinhos, mas ainda assim é insano. Show floor é brinquedo, camiseta e videogame. Cara. Eu que gosto muito de quadrinhos, por exemplo, eu sinto que esse tipo de convenção, assim, não é pra mim. Eu não sou o público deles, assim. E eu consumo quadrinhos, assim, bastante, assim, sabe? Pode crer. Lá na San Diego Comic Con mesmo, né? Eles são muito mais focados em cinema e série, principalmente, né? Exatamente. Eu acho que sim, se eles conseguirem equilibrar, ficar uma coisa mais parecida com a de Nova York, assim, espero até que melhor, né? Do que a de San Diego e tal, que é... assim, realmente lembra que existem pessoas boas fazendo quadrinhos e, sabe, assim, considerar que também tem um leitor interessado em procurar coisa nova e não só uma galera que, sei lá, quer comprar bonequinho e roupa escrito Bazinga, sabe, assim. Tipo, sei lá, se eles lembrarem desse lado, eu acho que é muito bom, assim, por exemplo, a Comic Con de Nova York foi muito foda, assim, de conversar com editora, assim, a gente conseguiu conversar com a editora da Dark Horse, da Image, não sei o que. Então, assim, tem esse lado de quadrinhos do mercado, assim, que pra autor é muito bom, sabe? Uhum. Que eu não sinto se tem muito na San Diego, você acha que tem? A San Diego é mais complicado, né? Porque os booths estão sempre lotados, absurdamente. Uhum. Tinha muito... Em Nova York, eu fui atrás de portfólio review, tinha muito portfólio review, tipo, foi... Galera, via muito, né, o portfólio lá, assim, dos caras. Foi, tipo, num desses que eu comecei a pegar trabalho com a Dark Horse. Pode crer. Então, tipo, vale a pena. Até na questão para artistas aqui e para... Até pro pessoal que curte desenhar super, que tem um estilo um pouco mais americanizado, de repente eles conseguem trazer mais editores também. Sim. Consegue fazer um stand da Image, consegue fazer um stand da Corse, da DC, da Marvel, e cada um tem editores. Parece que poderia interessar para todo mundo, assim, né? Você tem um evento de um porte grande, né? Que hoje em dia... Por mais que tenham eventos legais, o porte ainda é muito casinha, o que eu acho incrível, assim. Mas esse seria um evento, assim, que poderia ser gigante, se realmente trazer nomes grandes, assim, que aí é legal você, sabe, aproximar, assim, galera que produz para ter contato com essas empresas grandes. Então, acho que interessa pros dois lados, assim, interessa para essas empresas grandes que vão ter contato com artistas muito bons que tem no Brasil, né? Sim. E pra galera que também... sei lá, quer ter contato com, enfim, né, essas empresas que nunca estão aqui, sabe? Então é bem isso mesmo, porque eu até pensei nessa questão, né, de ficar comparando os eventos que a gente já tem aqui e tal, mas os eventos de quadrinhos no Brasil hoje, eles são bem focados para o produto nacional, né, de tipo, de tentar procurar justamente os artistas nacionais, de tentar achar, franquias mesmo nacionais, seja do alguma coisa relacionada à Panini, alguma coisa relacionada a Maurício de Souza e tudo mais. E esse, e a Comic Con, ele vem para suprir essa carência justamente desses grandes quadrinhos, né? Que a gente não tem essa representação mais próxima, assim, desses grandes quadrinhos, tipo Marvel, DC. É a impressão que eu... Pois é, então, é justamente comercial, a impressão comercial. Que eu tenho é assim, que os eventos de quadrinho que existem hoje são realmente focados no... Mais pra quem faz quadrinho e console... Nicho, né? pro nicho. E que a Comic Con vem justamente ser o evento mainstreamzão, talvez justamente pra galera não que tem esse mesmo interesse, mas quem vai justamente pra comprar a camiseta do Bazinga ou pra comprar boneco e tal. O evento vai ser em dezembro, que Sim. é justamente perto do Natal. Férias, pra exato. Consumo. Pra consumo. É, consumo. Exatamente. É, os próprios organizadores deixaram isso muito claro. É para consumo. Claro. É. Para a galera comprar pois produtos, é. Assim, merchan da parada, né? O que faz bastante sentido, visto que, tipo, por exemplo, a BGS, que é hoje a feira mais forte de games no Brasil, não tem esse tanto lado de consumo. Tipo, sim, existe muita pré-venda lá, que bomba pré-venda de Call of Duty. Ah, o stand da Saraiva lá é sempre gigante, por exemplo. Sempre vende muita coisa, sim, mas não é tanto focado no merchandising, sim. Eu acho, como é a Comic Con, né? O que é engraçado é que... nas feiras que nem o FIC, que nem teve a Rio Comic Con, que nem teve... que nem tem a Gibicon de Curitiba, a gente, tipo, quem licencia essas marcas de DC Marvel aqui é a Panini, né? E a Panini é super tímida nesses eventos. Ela poderia fazer um mais Awe. Exato. Ela, tipo, deveria, inclusive, fazer mais Awe, mas eles não fazem. É engraçado. A Panini é uma editora muito, muito tímida em evento. Total. Por que rola isso? Tem alguma explicação plausível, assim? Sidney Guzman, vou citar Sidney Guzman aqui, espero que ele não se incomode. Mas ele diz ele que é preguiça. Ele acha que é preguiça. Uhum, preguiça da galera. Tipo, a gente teve uma conversa no FIC sobre isso e a gente tava chegando a essa conclusão. Porque não tem muito porquê. Eu acho que às vezes também vem muito de não levar esses eventos tão a sério assim, sabe? Eu, tipo... De achar que, sei lá, muito autor pequeno, sabe? Não tem muito nome de peso, não sei, sabe? Não tem muito interesse em correr atrás. Assim. Sim, sim. É, não, eu acho que no fundo eles... Pode parecer meio absurdo isso, mas mesmo a Panini, eu acho que não tem uma ideia do tamanho, da dimensão, do impacto cultural que tem personagens como Homem-Aranha ou como Batman e tudo mais. Sim, tipo, óbvio, é muito óbvio esse impacto cultural, mas talvez para essas empresas eles não vejam como eles possam expandir, sabe? É isso. Às vezes até tino comercial mesmo, é falta de tino comercial. Sim, às vezes. Sim. Porque, tipo, pelo stand da Panini no FIC, e faço isso até uma crítica construtiva, mas... era muito, muito ínfimo. Tipo, a Panini lança os Graphic MSP e não tinha o Piteco, que tinha acabado de lançar e tinha acabado em tudo. Tinha sucesso no evento e não tinha no stand da Panini, que era o que estava publicando. Exato. Tinha acabado em todas as lojas. A Panini teria esgotado, não importa quantos exemplares tivesse levado, mas eles não levaram, eles não tiveram a sacada. É engraçado, pois eles não têm essa noção de evento mesmo. É. Acho que isso é uma coisa meio que de... Empresas que trabalham com conteúdo jovem tem esse problema em geral de... Não, mas é tipo, verdade. Das pessoas... As pessoas manjam de tocar o negócio no nível do negócio. É. Mas não de expandir pra outras coisas, pra alcançar o público nesse nível, assim. Uhum. Num negócio mais pessoal. Tipo, eu acho que de saber explorar o público. Tipo, eles sabem explorar o público em geral, beleza. O produto é esse, vai ser comprado, vou ganhar dinheiro, sim, tal. Sim, exatamente. É que não rola uma proximidade com o público, né? Rola uma proximidade com os números ali. Sim, exato. É tipo negócio, é número. Exato. Faltou esse toque mais pessoal justamente pra entender o público, né? Mesmo que ele seja gigantesco, sim. Como alguém que queira esteja atrás de uma revista da Marvel. É, de entender a necessidade que o público tem, sim. Fora simplesmente comprar a revista na banca ou sim, algo sim, do sim, gênero. Sim, sim, sim. É o mesmo pode ser dito não só da Panini, editoras que licenciam material, mas como todas as editoras daqui. Você vê, o FIC foi, todos os veículos depois do FIC estavam falando de como aquele foi o festival de quadrinhos para marcar de que o pessoal daqui meio que não precisa de editora, já passou. Eu não entendi de mercado, então vamos lá financiar pelo Catarse, que aí a gente, você que tá mais próximo, tem noção de que tem público, galera consuma, enfim, né? Uhum. A editora fica ali sem saber do que tá fazendo. Né? Sim. Não, eu acho que tem esse lance de... o FIC foi mesmo uma marca da independência, da nossa independência, em relação a muitas coisas, assim, tipo... Desde a produção até a publicação mesmo, né? Das paradas. Tipo, foi muito interessante ver em algumas palavras, algumas palestras, os caras falando sobre como, justamente por conta da frustração de não ter essas editoras aqui no Brasil, sabe, para ajudar e para ensinar essas grandes editoras de quadrinhos a movimentar a produção e a publicação aqui no Brasil, a galera simplesmente resolveu fazer por si próprio, assim, tipo, foda-se, sabe? Tipo, ah, produção, tá bom, compra uma máquina aqui, offset, faz em casa. Plano de negócios, né, cara? Né? Dependendo do tamanho do seu quadrinho, do que você quiser fazer com o seu quadrinho, de como for o seu material, você faz do jeito que você quiser. O que quiser, é muito louco isso. Volta aquilo que a gente tava falando no podcast passado, que é importante o pessoal perceber que, na verdade, o importante desse lance é a pessoa que tá gerando o produto, né? Que tá criando a coisa. O conteúdo, né? Exato. Não, não é a pessoa que tem o dinheiro no bolso, sabe? É, tipo, exato. A pessoa com dinheiro no bolso só tem dinheiro no bolso, sabe? É. O importante é a pessoa que tá criando o bagulho foda ali, sabe? Não, e é muito legal. Justamente no FIC, foi a primeira vez que eu e o Daniel a gente foi, e pra gente foi muito da hora ver que o foco ali era o artista. Tipo, você conhece um monte de artista que tá produzindo coisas. Isso é muito louco, sabe? É muito difícil você encontrar. Tipo, a gente mesmo... foi já em um monte, né, de evento de games, né, moça? Que a gente não encontra facilmente assim, as pessoas que fazem os games. Não, tipo, não. É sempre o publisher de sei lá o quê, é sempre o PR de sei lá o quê que explica. Uh-huh. Tipo, raramente você tem esse contato bem pessoal de, tipo, com o artista, de entender por que ele fez aquilo e não aquilo outro, sabe? Total. E isso foi muito louco, acho que, do FIC, assim. Mas expandindo um pouco o assunto para temas mais gerais, como vocês acham que anda o mercado de quadrinhos... em geral, assim. Eu digo isso porque é muito fácil falar do mercado de games no mundo todo, né? Sim. Porque o tempo todo está crescendo, nunca foi tão grande. Call of Duty, estão vendendo pra caralho. É. Maior marco cultural. Vendeu mais que o cinema. Exato. Tipo, é muito fácil, sabe? Tem muito, muito o que se falar, mas... Até eu tô fazendo um game. Exato. Não, tá todo mundo fazendo videogame, entendeu? Agora, e em relação ao mercado de quadrinhos, como vocês veem o crescimento? Vocês acham que ainda é uma coisa muito de nicho ou vocês acham que é uma coisa que é mais popular hoje do que já foi, por exemplo, nos anos 80 ou 70? Eu acho que é promissor. Agora eu gosto de pra onde a gente tá arrumando, de que a gente tem um de mercado brasileiro, né? De mercado brasileiro, a gente tem um esquema de mercado que se assemelha mais, eu acho, que ao argentino. Que se assemelha, no caso, mais ao mercado europeu. Sim. A gente ainda não chegou, justamente, tipo, a gente tá no momento em que eu acho que as editoras vão começar a acordar, justamente pelo que a gente falou. De não ter... De repente, tem muito editor que falou, que saiu do FIC, falando, pô, tenho vergonha do meu material, tem coisa aqui muito melhor. Eu preciso ir atrás dessa galera. Teve uma rodada de negócio do Senai, que parece que muita gente saiu com negócio já. O próprio MSP, né, assim, ele introduziu, assim, muito artista novo, que tinha muita gente que não conhecia, né, que era só conhecido no nicho, assim. O Sidão fez um belo trabalho de botar trabalho de gente dessa galera, tipo, emergente, independente, que já tinha uma boa estrada na banca. E ele conseguiu convencer a Panini de quadrinho... Infanto Juvenil na banca ia vender. E realmente? Conseguiram botar 20, 30 reais e vendeu pra cacete. Foi bom resultado, então, dos caras. Horrores, assim. Tava certo, tanto que eles agora... Um outro quadrinho que não tem nada a ver com Turma da Mônica, que é do Vitor Cafage, que fez a Laços da Turma da Mônica, ele tem esse outro que chama Valente, que agora também a Panini não tá só na livraria, mas tá distribuindo em banca também. Animal, esse. Também. Então eles viram que deu certo, assim. Que bom, pode crer. Que bom. Foi uma forma muito interessante de juntar, eu acho que, o passado da história brasileira, né, de quadrinhos, com essa nova turma, né, com os novos quadrinistas. De tipo, beleza, você tem esse modelo de negócios clássico da Maurício de Souza e esses personagens tipo inesquecíveis da cultura brasileira, e aí agora você tem esse bando de artista foda nacional reinterpretando todos eles. Tipo, eu acho que é uma coisa que é muito difícil. Tipo, você não imagina, sei lá, na França os caras pegarem e fazerem isso com Asterix e Obelix, ou fazerem com outros... Pois é, eram patrimônios nacionais, né? Entendeu? Exato, porque são patrimônios nacionais. Tipo, você não imagina isso em outros picos. Todo mundo cresceu lendo Mônica, né? Entendeu? Exato, eu acho isso muito louco, que tipo, você não tem isso em outros lugares, assim. E eu fico feliz especialmente por ter feito isso com Turma Mônica, porque eu acho que o Turma da Mônica Jovem é deprimente. É verdade. Eu acho deprimente. Mas, tem seu público, né? Não, tem, não. Não, não discuto, não discuto. É, não, eu não discuto. Mas vendeu pra caralho, então ninguém esperava. Mas. É, mas eu acho que é meio deprimente, assim. É foda. É, então, eu sei. Vendeu mais que uma vez juntos. Eu acho um troço meio deprimente. Assim, eu tenho a minha birra leve com o Turma da Mônica Jovem é porque é um quadrinho que ele é só referência. Sim. É referência, sim, referência, referência, sim. Referência, referência. Parece que é tipo, a mente de um adolescente é a internet. É. Que é referência o tempo inteiro. É só referência. É vomitando. Tipo, cara, escreve um bagulho de verdade aqui, tá ligado? É, sim, sim. Não fica brincando só com referência. Enfim, é a minha birra. Pois então é. Eu fico feliz tem, que... A Turma da Mônica tem uma proteção, assim, com os personagens que fica quase o que é Disney, assim. Sim, totalmente. Um assim que eu acho bem incômodo, às vezes. Sim, assim, sim. De tipo, sei lá, a Mônica casou com Cebolinha e aí ela vira a mulher da casa. Tipo, pô. É muito onde, né? Onde? Batia nele com um fucking coelho quando era mais sabe? Não, é estranho, não, assim. Eu concordo, é concordo. É então, mas então por isso eu acho que é muito bom que eles estão deixando a galera fazer com os personagens. Sim. É, o Sidão fez, o Sidão tá há poucos anos lá. É. O que ele já fez lá dentro já deu um não, boom, é animal, assim. Pô. Tem um marco, tipo. Antes do Sidney Não, ele mexeu muita coisa, cara. Todo mundo é muito agradecido, de certa forma. A Turma da Mônica tava ganhando dinheiro mais com o produtinho licenciado do que com os gibis mesmo, assim. É. E ele, reviveu, assim, total o MSP. Sim. Suas produções. Animal. É, não, isso foi muito louco. Conhecendo mesmo o mercado, entendeu? Vendo que o mercado de quadrinhos tem puta potencial. Então, e justamente, tipo, vendo esse crescimento bizarro, assim, do bizarro não, tipo, a gente tá vendo isso há muitos anos que isso ia acontecer, esse crescimento, né, dos quadrinhos nacionais. Em comparação, os quadrinhos internacionais, eles parecem que estão cada vez mais perdidos, principalmente esses muito clássicos da indústria norte-americana, gigante, né, massiva, assim. O que vocês acham disso? Por que que vocês acham que eles estão perdendo esse domínio que eles sempre tiveram? Ou acham que não, ou vocês ver, acham que eu tô falando besteira. Pode ser. Sim, exato. Agora você vai gostar você vai gostar do que eu vou falar, porque eles não sabem matar personagem. É Jesus, justamente o que eu falei. Japoneses fazem isso muito melhor. Mas os japoneses sabem reinventar a franquia e trabalhar valores de uma franquia para outra sem perder o que uma franquia significava numa próxima, muito melhor do que os americanos fazem. Os americanos estão repetindo a mídia de a cada 10 anos. O fanboy também, né? Que é o cara que não pode ter nenhum furinho. Então tem esse problema. O tipo, o público é diferente, né? A criação, assim, sabe? Pra todo mundo, porque vai ter sempre alguém que vai encher o saco e implicar com alguma coisa, sabe? Sim. Sim. Eu sinto que teve o Paul Pope fez uma... Ele publicou um quadrinho agora que chama Battling Boy. Se não me engano, é isso mesmo. É Battling Boy, né? Mas esse quadrinho era pra cena DC, né? Ele pitchou, não era pra sair, mas ele pitchou pra DC. E o editor falou: então, a gente tem. A DC tem a linha da Warner, que é tipo o Scooby-Doo e tal, e isso vende pra. Isso é o que a gente vende pra criança. Sim. E o Battling Boy é tipo, sei lá, é um moleque super poderoso e tal, e tipo, meio filho de um, tipo, cara até meio deus, tem uma coisa meio mitológica no meio. Pode crer. E tipo, e ele fez pra adolescente. Sim. E aí o editor falou, então, a gente tem já a linha do Scooby-Doo pra adolescente. Então, tipo, essa é a noção de público da DC, assim, se não vai agradar o público entre 30 e 45 anos... que ainda lê super-herói e é o público principal deles, eles não se importam. A Marvel já é diferente. A Marvel, eu acho que ela ainda tá no páreo e ainda vai ficar. Você vê umas coisas que nem... Pode até nem vender tanto, mas que nem, tipo, recentemente eu li o Hawkeye, que, tipo, era pra ser... escrito pelo Matt Fraction, desenhado pelo David Aja. Era pra ser um quadrinho... meio linkado a um filme do Hawkeye, do Gavião Arqueiro, que eles querem fazer. Pode crer. E, tipo, Marvel, né, fazendo os Vingadores e tal, né? Daquele então, dia. Ia dar, tipo, vamos dar um boost no personagem. Uhum. A série é foda, a melhor coisa que a Marvel publicou em muito tempo. É pra adulto ler mesmo, tipo, a série conta o que ele faz quando ele não tá sendo o Gavião Arqueiro. Que louco. É, tipo, fantástico. fantástico. Que foda. A arte é toda meio infográfico, assim. Sim, tipo, a narrativa sim. É toda meio uns planos meio flash, assim, tipo, toda meio geladinha, assim, tipo, meio explicadinha. Sim. Tem um capítulo que, tipo, ele tem uma hora, ele pega um cachorro, tem uma hora que tem um capítulo inteiro que segue o cachorro. Tem essa liberdade narrativa, né? É fudido, cara, é fudido. E é tipo, beleza, a gente pegou um personagem que ninguém tava prestando muita atenção. Sim. No fim das contas, eles fizeram melhor o trabalho de reviver o personagem do que eles teriam feito se eles fizessem uma coisa super comercialzona, sim, genérica. Sim, sim. Mas às vezes é por isso que deu certo também, porque era um personagem que já tava meio que jogado de lado, então assim... Sabe? Tem a liberdade de fazer o que quiser com isso, ele. Você tá no poço, você não pode ir mais pra baixo. E foi como a Cláudia falou também, que não tem a pressão, tá ligado? Não tem a pressão dos fãs de, tipo, ah, não, mas esse Hawkeye tem que ficar desse jeito e desse jeito. Os caras, tipo, foda-se. O personagem é meio X, assim, querendo ou não. Mas acho foda que, apesar da Marvel ser uma empresa que toma mais... que pega e arrisca mais, né, querendo ou não. No geral, acho que o mercado, pelo menos esse mercado mainstream de quadrinhos dos Estados Unidos, ele é bem tradicional, assim, né? Tipo, muito. Ele é muito engessado. O modelo, eu acho que assim, eu acho que ele tem uma série de problemas, não é um problema em específico. Talvez essa coisa do engessado vem muito mais da galera que administra mesmo do que... Ah, isso definitivamente. Que são os próprios fanboys, né? Sim, sim. De certa forma, os caras são também. Mas você vê a Image, por exemplo, a Image, ela tem esse mesmo público, não sei o que, só que eles conseguem lançar coisas, sabe? Originais, assim, quase sempre, originais. Né? Bem isso. E eu acho que tem um lance também, que isso foi também bastante discutido no FIC, sobre as diferenças no modo de produção mesmo do quadrinho mainstream e do quadrinho normalmente ou independente ou menos mainstream. Que é aquele lance de... Lá você tem o colorista, ou o cara que faz só traço, sim. O cara que faz só... E é o cara faz aquilo a vida inteira dele. Só fazer o traço. É trampo de fábrica, nada. Né? Apertar parafuso. Exatamente. Aqui os caras chegam louco. É pelo artista, assim. Ah, o traço dele é bom. Não. Cara, ele faz o traço mais próximo do que a gente quer. Exato. Isso é uma coisa muito doida. A DC... a Marvel até abre um pouquinho mais pra estilo, mas a DC é muito engessada. É, exato. Eu acho que por isso que eu falo, que eu acho que são esses conjuntos de más escolhas e desse tradicionalismo imposto que acabou... Não gerando tanto interesse, né? E aí levou aquela outra coisa que a gente discutiu, né? Que não se criam personagens novos, né? Uhum. Não se criam histórias novas, personagens novos. As pessoas têm medo de arriscar e tentar coisa... Mas, tipo, acho que você pode ver essa... Entre aspas, essa moda aí rolando em várias mídias hoje em dia, né? Tipo, a galera tá cada vez com mais... com receio de testar uns bagulho novo, assim. Tanto em filme... cinema tá osso, tá ligado? É Hollywood... Tá complicado, bankrupt, né? Assim, creatively bankrupt. Exato, Hollywood é uma coisa que é muito... É um caso muito óbvio e muito exemplar, justamente, dessa questão do tradicionalismo da coisa. Eles se viciaram nessa fórmula hollywoodiana desde os anos 50. Sim. E eles estão fazendo a mesma coisa desde então, tá ligado? É exatamente o mesmo cinema. Tipo, se você pega a história do cinema americano, tipo, beleza. Eles passaram por estéticas diferentes, passaram, mas sempre foi uma coisa só, tá ligado? Dos 250 até agora. Porque às vezes eles descobriram, adaptar filme de super-herói da grana. Então, aí fica assim, tipo, 10 anos só. Exato. Exato. É meio bizarro isso. É baseado em ganhar dinheiro, não tem nada a ver com você querer contar uma história boa. Não, exato. Definitivamente, porque é uma fórmula que funciona, já vendeu pra caralho, então as pessoas vão repetir isso até não dar mais, tá ligado? Tipo, agora não dá mais dinheiro. Bom, bacana, hein? Bom. Opa. Bom, mais alguma coisa que vocês têm a falar do futuro dos quadrinhos? O que vocês acham? Eu espero que, assim, por mais que, enfim, né, eu acho que esse pensamento empresarial, obviamente, como a gente tá falando agora, é muito... prejudicial, mas eu espero que essa Comic Con daqui, ela faça os engravatados verem o mercado espero respeitarem os autores e sabe, sim. Investir assim. Eu acho que sempre é importante encontrar um equilíbrio entre justamente essa mentalidade empresarial das coisas, porque ela funciona, porque tá autor às vezes não tem também. Lógico, você não pode sabe, obrigar o artista, além de artista manjar pra caralho da própria arte, ele também tem que manjar muito de empresa, negócio, né? De negócio. Vendas e coisas. É. Você não pode exigir isso pra todo mundo. Cara, né? Vou te dizer que gerir uma editora é uma coisa. É. Nunca fiz tanta conta na minha vida. É, mas é. Nem sua editora, mas você publicar seu quadrinho e saber assim quanto que você tem de tiragem, quanto você já vendeu, quanto que você tem que receber. Isso é um trampo, né? É muito difícil. Né? Assim. São somas e subtrações muito difíceis de fazer. Sim. É. Mas é, não. São muitas somas e subtrações, cara. Gente, muito suados. Maldita matemática, tá ligado? Mas a escolinha não te preparou pra isso. Nunca, cara. Não, mas eu fico pensando bastante nisso. Eu acho que o interessante é justamente encontrar esse equilíbrio entre esses dois mundos. Um mundo 100% artístico e um mundo 100% empresarial. Para as pessoas entenderem, né, assim, a função delas naquele processo, sabe? Uhum, exato. Porque realmente, você vê, assim, faz muita diferença você fechar. Usando de novo o exemplo do Valente, ele publicou antes independente e depois ele publicou pela Panini, a terceira tiragem dele. Nossa, a diferença que você vê de distribuição, sabe, de divulgação, que o cara às vezes não tem conhecimento, mas ele não tem nem porte pra fazer aquilo. É, fazer uma, então, divulgação. Assim, se cada um entender seu espaço, assim, todo mundo sai ganhando, sabe assim? Exato. Bacana. Acho que vamos fechar com essa frase, o bloco, então. Sim, sim. corta, não vou falar mais nada. É, chega, vamos pro próximo bloco. Voltamos aí com o Navio Pirata e mais um assunto sobre mercados, esse um pouco mais específico, voltamos agora para os videogames. Opa! Videogames. Mais um assunto que também é pertinente a todos nós aqui, principalmente nós como fãs, que são os JRPGs, né? Opa! Os RPGs tradicionais japoneses que jogamos quando éramos... Pequenos bucaneiros, quando estávamos Marujinhos. Com nossas espadinhas de plástico, né? Exato. Não, de madeira. Sempre começa com uma de madeira. Camisa listrada. E sim, os JRPGs, a gente recentemente foi anunciado, inclusive vai sair já, o Bravely Default, que é um JRPG bem tradicional, mais nos moldes. Dos Final Fantasy poligonais, né? Tipo Final Fantasy 7 e até o 10, mais ou menos. E, aliás, até o 9, 7, 8, 9. E reacendeu essa discussão sobre, e aí, né? Pra onde estão indo os RPGs japoneses? Existe um público muito grande, só que existe uma defasagem muito grande desses jogos, né? Uma carência muito grande. Conta aí, Mussa, um pouco aí, como é que está o cenário atual dos JRPGs? Cara, na verdade é importante notar que você tem uma... Bom, enfim, já há algum tempo você tem um declínio do Japão no cenário de games, tanto em termos de vendas quanto em termos de relevância, né? Exato. Hoje você não tem... tirando, acho que, talvez a Nintendo e algumas franquias muito específicas, você não tem mais aquela... Ah, caralho, um jogo bom... Tipo, o jogo japonês vai ser um jogo bom é um jogo japonês, sabe? Exato. Tinha isso. O resto do mundo, tipo, chegou, correu atrás do prejuízo, chegou no patamar. E você teve uma perda de relevância e de vendas por N motivos, né? Exato. E aí você tá tendo agora um clamor pelo retorno à forma antiga da parada, né? Mas é engraçado que você repara isso não só... em termos de RPGs japoneses, mas como RPGs ocidentais também. Você vai ver, tipo, no Kickstarter, cara, algumas das campanhas de jogos mais populares são de jogos que emulam o que eram os RPGs de computador antigos. Exato. Tipo, Wasteland 2, coisas tipo... coisas parecidas com Baldur's Gate. Shadowrun. São jogos de fórmula clássica. Sim. Sim. Tem aquela visão que é do cliquezinho e, tipo, daquele jeito, daquele jeitão honesto que a galera conhecia e tal, Árvores de diálogo. Difíceis e com muita personalização e tal. Você vê até, cara, o sucesso do XCOM é um sintoma dessa necessidade, assim. Sim, dessa carência, né? Por RPG. Porque se você for ver, a bem da verdade, jogos AAA, tipo um Skyrim, uhum. é muito mais um sandbox com ação, com alguns elementinhos de RPG, assim, salpicados. Do que um RPG, é, tipo, assim. É RPG a gosto, né? É, entendeu? Basicamente. Você é RPG a gosto, exatamente. O Fallout ele é um pouco mais RPG, eu senti, jogando os Fallouts mais novos. Sim. Mas você tem essa carência por uma coisa mais, por uma experiência mais pura de uhum. RPG, assim. Sim. Porque hoje em dia acho que talvez você tenha começado a tanto querer diluir a experiência e tornar a experiência mais cinematográfica possível pra audiências que não tem... É, que não conseguem prestar atenção nas coisas por mais de 5 minutos. 5 minutos, né? Sabe? Essa nova geração. Porque o RPG é um bagulho que você exige né? Paciência e tempo, tá ligado? É, que nem você tá falando do Banner Saga. Sim, sim. Ele é um jogo mais lento, tem que ler bastante. Você precisa sentar ali e se aprofundar no negócio. A batalha não é tipo... Foda-se. Apertando um botão, sim. Tá ligado? Esse aí é aquele que tem uns docinhos... Porra, Jorge! Porra! Olha até. É outra saga, cara. Outra saga. Mas, e é isso, existe essa necessidade pela galera que jogava RPG. É, porque tem um bagulho que é engraçado também, que é da tipo, da mainstreamização das coisas, né? Uhum. E aí a galera que era da época em que ser RPGista era motivo de chacota da sociedade, na sociedade, né? A sociedade rejeitava. Se sente magoado, porque tipo, RPG agora é um bagulho larga... Que foi produzido? Como assim era? Como era? É. Como isso não é mais, não, mas... Teve rolou a bazingazização do RPG, assim. Caralho! Rolou a bazingação do mundo, né? Do mundo, uhum. Então a galera ficou um pouco magoada, assim, eles se sentem ofendidos que algo que era extremamente exclusivo e difícil de se entender foi diluído. Acabou de certa sendo forma. Diluído, exato. É. E aí, cara, esse clamor existe tanto daqui quanto no Japão, entendeu? Exato. Eu acho que vale lembrar, justamente como você mencionou, que eu acho que os maiores fatores que apontam para o que é hoje o cenário de JRPGs no mundo é justamente as mudanças que ocorreram no mercado japonês em geral, uhum. né? Que lembra quando a gente foi fazer aquela entrevista com o Fukushima? Da Square. Uhum. Que ele deixou bem claro, ele mostrou os números lá pra gente, e ele uhum. deixou bem claro que os japoneses não estão mais comprando jogos de console. Uhum. Consoles e jogos de console. Eles uhum. não querem mais ficar gastando aquele tempo deles em uma coisa que é hermética, que é fechada e tudo mais. E agora, cada vez mais, o que você tem no Japão são jogos de browser e online, né? Uhum. Isso é pra celular. E pra celular também. Uhum. Esses são os maiores crescimentos. É isso são as tendências. Dominou, né? O mercado. E convenhamos, uhum. é muito difícil você querer encaixar aquela experiência de passar madrugada e ficar vendo a narrativa e tudo mais nesses jogos novos adaptados ao mercado contemporâneo. Você teve um outro fator também, que é a mudança meio que da identidade da mídia pop japonesa de um tempo pra cá, assim. Uhum. Porque você vê até no mercado de anime que rolou isso. Rolou uma mudança muito, muito forte de que você... De uns anos pra cá, você teve uma predominância muito grande de séries e de merchandising e de coisas de menininhas. Sim. Que chama de moe, né? Que é a menininha fofinha. Pode crer. De pouca roupa e, tipo, é abaixo da idade de legal. Legal, tá ligado? Age of consent, assim, sabe? Sim, sim, sim. Sim. Então você... bem mercado japonês. Então esse bagulho, esse espírito e esse tipo de conteúdo se penetrou muito na mentalidade do cara que consome... tanto quadrinho, quanto desenho, quanto jogo e coisas e tal. Tanto você vê que nos próprios RPGs japoneses mais tradicionais, ainda assim, você vai ter alguns personagens que correspondem a esse modelo. Sei, de menininhas e coisas fofinhas e tal. Uhum. Esse inimigo uhum. de cada sim, RPG. Exatamente, entendeu? você tá criando um personagem pra atender uma carência afetiva do cara que joga, entendeu? Sim, sim, sim, sim. Você teve uma transformação na sociedade que ocasionou uma transformação na mídia que esses caras consomem. Sim, Sim, sim. Então sim, é um bagulho sim. muito num nível lá embaixo, sabe? Sim, sim, sim. Tipo, né? É foda isso, cara. Sim, não, mas é verdade. Você Eu acho que esses são todos os fatores. É, mesmo. Você vê alguns anos atrás o sucesso que o Love Plus fez. Que é aquele simulador de namorada pro DS. Pro DS, é. Teve gente que casou com o DS, sei, tá ligado? Sei. Isso é foda, tá ligado? Melhor isso. Japão. Né? Tipo, é sintomático pra caralho da transformação que rolou, assim, na sociedade, sabe? Então isso transbordou. Isso transbordou pros jogos e pra mídia e pra tudo. E faz sentido a galera que não tá inserida nesse contexto pedir uma coisa... mais tradicional, é, assim. É, exato, sim, exato. Saca? Não, e eu acho também que, e sinceramente, é, bom, aí você pode dizer se eu estou certo ou errado, mas eu acredito que grande parte dessa carência pelos JRPGs não vem mais do Japão. Uhum. Vem de todo qualquer sim, outro lugar fora, do mundo, fora do Japão, exato. Sabe? Assim, porque é, foi um movimento cultural, acho que tão grande na época, que foi muito além. Tipo, puta, sim. Sério, de longe a minha experiência é, mais... é, fundamental, assim, com videogame foi jogando Final Fantasy. Uhum, pelo menos sim. pra mim, assim, tipo... Sim, sim. Quando eu joguei verdade... Final Fantasy, pra mim mudou tudo. Foi o que mudou tudo na minha cabeça, sabe? Sim, assim? Quase 100% dos jogos de RPG que pelo menos eu jogava pra videogame eram do Japão, tá ligado? Sim. Tipo, sim. Chrono Trigger, exatamente. Final Fantasy, tipo, por aí vai, tá ligado? Então essa cultura realmente foi espalhada, tá ligado? Uhum. Então, e agora eu acho que é isso. A gente não pôde aproveitar 100% dessa cultura. Tipo, uhum. muita coisa... Pô, o Chrono Trigger mesmo, como eu não tive Super NES, eu fui jogar depois com o emulador e tudo mais. Só que eu joguei, sei lá, sete anos depois que o jogo já tinha sido lançado, eu falei, meu Deus, por que não fazem mais esse jogo? Só que pararam de fazer há 8 anos, tá ligado? É. Então acho que teve esse delay e é por isso que ainda existe a demanda, né? Em todo sim. mundo. Sim. Acho engraçado quando o Jeff Gerstmann fala que, tipo, o Japão o Japão saiu do mundo, do mundo bom dos videogames quando o Mario começou a ter musiquinhas com uá! Tipo, ele falou que fudia tudo. Ele falou aquele uá-uá. Mudou tudo. E agora o Super Mario 3D World. Uh-huh. É isso? Uh-huh, é o mais novo. O New Super Mario 3D World. Eu não sei quantas nomenclaturas tem. Enfim, esse é um dos mais difíceis. Mas ele falou, tipo, trilha sonora eu gostei. Aí todo mundo, não tem uá-uá. Ele falou, não tem uá-uá, cara. É o maldito uá-uá. É o maldito uá-uá, cara. Fudeu com tudo essa porra. E é isso, sim. É, tem isso. Cara, o jogo japonês virou um jogo que você tem vergonha de jogar se a sua mãe tá passando atrás assim, da tela. Você fala, não, porque que é isso, mãe? Ah, um RPG. Porque é tanta menininha gemendo. Cara, até... pô, eu comprei King of Fighters 13. Até King of Fighters 13 tem que baixar o volume, cara. King of Fighters, pô! King of Fighters! Não dá pra jogar de madrugada porque o cara vai achar que você tá assistindo pornografia. Isso. E pior que não é! Se eu pego o time feminino, tudo, acabou, cara. Se eu pego o time feminino, acabou. É só gritinho. É foda. Bota no mudo e já era, tá ligado? Antes fosse um pornozão, né, cara? Esse é o problema. Antes fosse um puta pornô, uma orgia desenfreada. É. Não! É uma porra de um jogo do japonês. O jeito que ela tá gritando, tem que ser muito forte. É. Sim, não. E pior que você tá falando. Não, eu tô jogando jogo de luta, a galera não vai acreditar em você, não. É, falou, é, né? Jogo de luta. Com uma mão só, né? Beleza. Exatamente, cara, exatamente. É foda. Mas a gente gosta muito do justamente do mercado japonês em geral, tanto que a gente tem aqui o Tengu Sangue, mas em específico a gente gosta bastante desse RPG e eu fico muito feliz de ver um projeto como o Bravely Default, por exemplo, vingando. Voltar às raízes, cara. E essa história de que o Japão não faz mais jogos bons é um mito. É um mito. Sim. É um mito. Exato. Cara, você tem coisas... O Jorge é um cara que não vai me deixar mentir. Eu tô aqui. Quando eu disser que Dark Souls é um jogo maravilhoso. Exato. Dark Souls é um jogo dessa geração, gente. Então, exato. Não tem nada a ver, tipo, falar acabou a indústria. Não é isso, não, né? Não. É que eles estão focados em outras coisas, exatamente, tá ligado? Exatamente. E é por isso que a gente pode justificar por que os Final Fantasy são tão diferentes e estranhos hoje em dia. Eles foram tentar buscar outros públicos, né? Aquele público que eles já tinha conquistado. A gente tem que pensar o seguinte, quando Final Fantasy VII foi lançado, esse mercado no Japão já tinha sido consolidado fazia pelo menos uns 6, 7 anos. Fazia 6, 7 anos que a galera tava jogando os RPGs. Fazia 4, 5 Dragon Quests que saía da frente da tela. Entendeu? Pelo menos desde 80 e... 86 que saiu o primeiro. Sim. Primeiro, não, calma. O primeiro Dragon Quest é de 86. Tá. Então, assim, desde 86, olha, eles já sabiam o que tava rolando. O que tava rolando. Por isso, a gente começou a sacar essa coisa quando veio o 97. Pro 97, quando veio o Final Fantasy VII, tá ligado? O bagulho já tava. É, a gente tem 10 anos aí. O que tá acontecendo é que nós estamos pegando esses 11 anos de delay. É, é isso que tá acontecendo. E por outro lado, os japoneses, mesmo por uma questão de identidade, de outra mentalidade dos caras, eles estão tentando se adaptar aos padrões ocidentais de consumo de mídia e tal, e não estão conseguindo ainda. É, assim. Exato. Eles exato. Porque é uma questão, tipo, é difícil para eles entender como o que a gente gosta e consome, né? Exato. Eu tô muito feliz que os japoneses parece que descobriram o Kickstarter também agora. Sim. E tem Kickstarters interessantes desse tipo, justamente desse tipo de jogo. Sim, tem sim. Um, aliás, por favor, todos que estão ouvindo, backupem o... Qual é o verbo que se fala? Qual? Pra qual? Pra você dar dinheiro pra um Kickstarter. A você... Dar dinheiro. Apoiar. Pode ser apoiar. Pode ser financiar. Porque apoiar. Se backar é muito feio. Backar é horrível. Backar. Eu beco, tu beca. Né? Então. Tá bom. Então sejam backers ou financiem o tal do Unsung Story que acabou de sair. Sim. Com o diretor do Tactics. Agora juntou o character designer do Wagon Story. Que, caramba, como eu gostava de Blog and Story. É, então. Cara. Pois é. E justamente, é um Kickstarter que tá tendo sucesso por quê? Porque é nicho. Porque é um cara que, tipo, exatamente, é um cara daquela época. É. Exato. É isso, somos todos carentes. Bacana, é. Mas eu acho que vai vir, eu ainda vejo um tempo. O que foi? O que falou que ele é carente, falei, joga esses jogos das meninas. É, isso. Que passa, cara. Resolve a carência do segundo. Mas esperamos ver aí alguns jogos bacanas surgindo em 2014 e 2015. Final Fantasy XV está marcado para o dia 22 de abril no PlayStation 4. Eu acho que vão adiar ainda. Eu acho muito difícil eles lançarem dia 22 de abril. Conhecendo que esse jogo já foi adiado pelo menos umas 200 vezes. Nossa, nem fala, cara. Então, ele já mudou de nome. Beijo para The Last Guardian. Então, pois é. Nem me fala, né? Aí todo mundo começa a ficar todo deprê. Mundo fica em depressão. Tá chega, aí. Vamos mudar de bloco para as pessoas não começarem a chorar agora depois da menção de Last Guardian. Mosquito sing, mosquito cry. Navio Pirata de volta com aquela parte mais da hora que tem. Eu curto muito essa parte. A parte mais nipônica do programa. A parte mais nipônica, eu curto muito esse momento. E a parte mais surpreendente do programa, exato. Porque como a gente mencionou no programa anterior, sempre que nosso querido Mussa vem trazer uma curiosidade, a gente está totalmente alheio dessa curiosidade. Então é uma surpresa tanto para vocês quanto para a gente. Então toda vez que o Tengu Sangue fala, é uma palavra nova. É uma coisa nova. É o seu Japão de cada dia. É o Japão de cada dia. Exatamente. Inclusive, Jorge e Cláudio também vão estar igualmente impressionados. Impressionados com essa notícia. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu estou aqui para ficar boquiaberto. Vamos ver se eu vou. Vamos lá, Mussa. Eu tenho três notícias e curiosidades. Oh, bacana. Foi uma semana produtiva. Foi, então. Conte o que está rolando no Japão. A primeira delas é que no Japão tem uma rede de lanchonetes chamada Loteria, que é muito boa, por sinal. Pode crer. Tem uns hambúrgueres bem gostosos. E eles anunciaram que eles vão lançar um lanche novo pro Dia dos Namorados. Ah. E ele se chama Choco Honey Mustard Grill Chicken Burger. Caralho. E ele O nome já é assustador, tá ligado? E ele é um hambúrguer de frango grelhado com honey mustard e chocolate. Olha só que estranho. E chocolate? E chocolate, porque ele é um hambúrguer pro Dia dos Namorados. Ah. Mas tipo, eles fazem isso tipo, porque eles grelham no chocolate? Não. É um molho. Tem um molho de chocolate no hambúrguer. Caraca. Cara, isso pode realmente ser. Isso tem potencial pra ser muito bom. Ele é um lanche que é tipo frango, alface, honey mustard e chocolate líquido, assim, dentro. Que coisa. Né? Interessante. Interessante, deve dar uma explosão de sabores nas bocas. Ele nas vai bocas ser... Eu não tenho palavras pra descrever o que deve ser, tá ligado? Ele vai ser... O que você dá de presente pro namorado? Frango e chocolate. Uma caixa de chocolate. Ah, então beleza, a gente vende hambúrguer, vamos tacar chocolate no hambúrguer. Não, exato, faz sentido. Por que não? Então, nesse Dia dos Namorados, dê frango e chocolate pra sua namorada ou namorado. Pois é. Ele vai ser, vai começar a ser vendido agora em fevereiro e vai estar em, por tempo limitado nas olha lojas. Só. Então espero que as pessoas comam bastante e digam que é gostoso. Quem for ao Japão, diga pra gente se é saboroso. Traga um desse pra cá. Por favor. A segunda notícia de hoje também tem a ver com comida e é... Mas o importante dessa notícia não é a comida em si, certo. Mas um fato específico que vem atrelado à notícia da comida. Porque... Certo. É, não é... Porque assim, a Godiva, que é uma marca de chocolates, sim, uhum. chocolates, ela abriu. Tá abrindo várias lojas no Japão. Ah, é? Uhum. Tá tipo, lojinhas. Lojinhas físicas e tal, pra galera comprar chocolate, pra experimentar não sei o quê. Uhum. E, pô, legal, né? Chocolate, pá, abrindo várias lojas. E a Godiva planeja lançar lojas em 46 das 47 províncias do Japão. Olha, caramba. São 47 províncias, vai ter. É, lojas em 46 delas. Uma estratégia agressiva, eu diria. Agressiva. Agressiva. E a província que não vai ter uma loja da Godiva também é a única província do Japão que não tem nenhum Starbucks. Olha só. Que é a província de Tottori, que fica no oeste do Japão. É uma província onde não tem, ninguém faz nada lá. Tipo, chega uma rede no Japão e ninguém abre loja lá. Tipo, e eu não sei por quê, tá ligado? Caralho, não tem motivo específico pra não, isso. Não, tipo McDonald's. Não, e os caras perguntam, vocês vão fazer uma loja lá? E não temos planos de fazer uma loja lá. E tipo, por quê? E, tipo, ninguém sabe por quê. Que doido isso, é a única, cara. É a única província do Japão onde não tem um Starbucks, nenhum Starbucks... E a província de, a única onde não vai ter nenhuma loja da Godiva também. Que doido. Caramba, isso nessa cara. Província. Isso é normal, e eu não pelo sei, visto, cara. Aparentemente isso é normal. Não, qual o nome da província? É Tottori. Tottori. Isso eu é adoro estranho. O fato de ninguém comentar, né? Tipo, essa é a melhor parte, na verdade. É tipo, vão fazer lá? Não. É, tipo, não. Então, beleza. Não, tá é. Tá bom. Na época já era esperado. Acho que em 2011, faltavam duas províncias ter Starbucks. Uma outra, que eu não lembro agora qual, e Tottori. Yeah. E aí? E tipo, ah, agora vai, né? E tipo, não, anunciaram em uma e falaram que não vão fazer na outra. Por motivo nenhum. Cara, que brisa, cara, você deveria pesquisar na internet pro próximo programa, ver qual que é o motivo pelo qual ninguém abre porra cara, nenhuma eu lá, não, tá eu não sei porquê. Eu realmente preciso descobrir porquê. Porque ninguém gosta de lá. Que coisa doida. Porque cara. Parece ser um lugar legal, assim. Tipo, tem umas dunas. Aparentemente tá não, cara. Não deve não. ser, velho. Deve ter algum segredo sombrio muito ruim, assim, deve tá ser ligado? Um puta pico de merda, cara. Na boa, cara. E o último, notícia de hoje é um caso de polícia. Olha ah, só, yes. O melhor caso de todos. Porque... Como é que é meia hora em japonês? Meia hora? É. Hanji. Hanji. Hanji. Horário do Hanji. Jornal Hanji. Jornal Hanji. O que acontece? Lá no Japão, infelizmente, o Japão é um país muito seguro. Mas, infelizmente, lá também rolam uns crimes de vez em quando. E também rola lá... Aquela, meio que, aquele trote que, tipo, ligam pra casa da sua mãe de madrugada. Putz. Fala, eu tô com seu filho aqui. Rola uhum. lá também? Rola lá também. Olha, sim, cara. Você vê, né? Ou, tipo, rola um pessoal, aqui é o seu filho, eu sofri um acidente, preciso de dinheiro, não sei o quê. Pra você pode ver que malandragem, cara. Aqui é o seu malandragem não tem fronteiras, cara. Enfim, a malandragem não tem fronteiras. Não tem fronteiras. É uma parada internacional. Sim, cara. Na semana passada, rolou um caso desse no Japão. Pode crer. Alguém aqui já ouviu falar de Precure? De uma série que chama... Purikyo. Não. É meio que um Sailor Moon do século XXI, assim. Não. Pode crer, pode crer. De menininhas que se transformam de roupinhas coloridas e combatem as forças do mal. Pode crer. Tem essa série é uma série bem famosa lá no Japão. Começou a primeira temporada, tinha duas menininhas só, e agora tem tipo 50, tá ligado? Caralho. Tem, tipo, tem muitas, saca? Tipo, que tem doido. Muitas. E aí, aconteceu isso. Uma pessoa ligou pra uma senhora e falou, ah, tal, pô, aqui é o seu filho... Sofri um acidente e eu preciso de dinheiro, não sei o quê. E aí a mãe duvidou, ela questionou, ela falou, será que é o meu filho mesmo? Vamos ver, né? E aí, como é que ela verificou essa história? Ela falou, tá bom, então se você é o meu filho, diga os nomes das 37 Precures. Nossa, de todas as séries. Nossa. A mãe manjou, velho. A mãe mandou muito aí. Mandou cara. Muito. Mandou muito. E aí, é uma pra cada cidadão de Tottori, né? Sim, sim. E aí o criminoso obviamente não sabia se enrolou e desligou o telefone. Mano, ele mas começou... Se fosse o filho, quem disse que o filho sabe de verdade, assim? Então, se a mãe perguntou... Se a mãe perguntou... Às vezes eu falo, esse meu filho que fica assistindo esse desenho todo dia, deve saber todos os nomes. Tipo, no pois filho. É. E assim evitou um crime, cara. Isso aconteceu com você, não aconteceu, Daniel? Aconteceu, cara. Ligaram pra cá, apavorando minha mãe, tipo, de madrugada, falando que era eu, né? Claro. E minha mãe acabou de acordar, então ela não reconheceu que não era eu, evidentemente, né? E nisso falou, não, mãe, eu tive um acidente de carro e me fudi, tô todo machucado e fudido, não sei o que, blá blá blá. Eu não lembro o restante da história, mas basicamente foi algo do... todos os personagens do Pokémon. Oi? Tipo... Sua mãe virou e falou... Cite todos os Pokémon agora, tá ligado? Quais são as bandas de death metal favoritas do meu filho? Você acredita em Deus? Tá exato. O que você acha de Deus? Me conta sobre Deus, aí eu vou descobrir se você é meu filho ou não. Meu filho, deixa eu fazer um quiz. Vou fazer um quiz agora. Igreja combina com o quê? Jão de gás. Pois é, e aí. E daí eu não sei, mas a minha mãe ela ficou assustada, obviamente, por alguns momentos. Ela acordou, pegou a chave do carro, falou: oh, você tá, não sei o quê. Eu acho que ele vacilou, falou alguma merda do tipo carro azul, e meu carro não é azul, ou alguma merda do naipe assim e tal. E minha mãe falou: todos quê? Os carros de São Paulo são pretos ou pratos. É, você falou. Como me falou isso esses dias, eu fiquei de cara, ele velho. Eu não tinha reparado. A gente, esses dias, a gente pegou o carro. E eu falei, é bizarro, né? Porque eu não entendo por que todos os carros aqui são prato, né? Preto e branco. Ele, o Daniel, eu juro pra você, cara, foi como se eu tivesse acordado da matriz. Eu fiquei surpreso, cara. Brincadeira, cara. Ele não tinha reparado. As avenidas da cidade são preto, prato e branco. Exato, mas, medonho, cara, eu sei que ele olhou. Quando eu falei isso, eu vi o brilho nos olhos dele, assim, tipo... Você tem razão! Tipo, todos os carros, cara. É tudo preto e era branco. Era tudo, prato. Cara. Tipo, foi bizarro, cara. Se tipo, você tem sorte, você vê um vermelho. Assim, de ver... então, é, um porque... vermelho naqueles, e assim. E agora tipo... você tem essa variação do vermelho. É preto, prato, branco e vermelho. Mas eu acho engraçado que a gente meio que virou polícia de cor, né? Então, sei lá, o cara sai com um carro, sei lá, verde... Sempre vai ter um filho do... Ah, esse carro verde abacate, tá ligado? Exato. Tipo, essa carro... cor de merda, esse carro. Todas as cores são cores de merda, menos branco, preto e prata. Exato, tá ligado? Tipo, ninguém vai falar, ah, esse prata Transformers, ou sei lá o quê. Não, tipo, agora o cara sai com um carro rosa, tipo, esse carro da Barbie, da porra. Exato. Carro de filho da puta. Tipo, deixa o cara ter o carro rosa, tá ligado? Fiscal de cor, né? É, fiscal de cor, ó. Agora... Segundo fiscal que surge no podcast aqui, cara. Pois é. Maior merda, cara. É foda, isso é real. Isso é zoado, cara. E é isso que eu tenho pra vocês hoje. Maravilha. Estou legitimamente surpreso, cara. É, cara. Obrigado. Exatamente. Você me surpreendeu, cara. Sempre me surpreende com essas porra. Jorge e Cláudio, vocês se surpreenderam também? O Japão tá aí, né? A gente sempre espera o inesperado e mesmo assim... Que Deus tem aí. A gente fica justificado aí. Cidadãos de Totoro, estamos com vocês. Aos 37, com vocês. A gente curte muito vocês. Algum dia vai ter um Starbucks e uma loja da Gold Bond só na sua cidade. E um McDonald's e um Burger King. E um posto de gasolina. E um posto de gasolina. Qualquer um. E uma quiticateria. Banco. Meu Deus. Muito obrigado, então, Tengu Sangue. Momento Tengu Sangue. Momento de sabedoria nipônica. Momento de sabedoria nipônica. E vamos para aquele momento saboroso, crocante. Crocante, delicioso. E por que não cremoso. com um molho de chocolate? Por que não, né? É, tá aí. Molho de chocolate. Japonês indicar. Eu diria mais, com molho de chocolate Godiva. Godiva. Aí sim, aí sim. Aí sim é Dia dos Namorados. Perguntas. Várias delas? Dos nossos queridos bucaneiros. Sim, e eu não canso de dizer que vocês estão de parabéns. De parabéns, mandando muito, como sempre. Hoje teve um monte, cara. Muito bom. E eu me orgulho em dizer que, pô, ultimamente tenho visto umas discussões muito legais na nossa comunidade, cara. É verdade, a galera tá sabendo discutir também. Sim, né? A galera levou em consideração nossa lição do podcast passado, retrasado, de não ser um puto de um babaca. Exato. Isso é sempre uma boa lição. Pô, é saudável não ser um babaca, tá ligado? É o primeiro dos mandamentos. Sim. Da sociedade. Não serás um babaca. Não, eu acho realmente é legal eu só, parabenizar a todos aí no Convés, que realmente até discussões políticas e tal, tudo foi botado com muito respeito. De, sim, tipo, cara. Olha, isso tá acontecendo, a minha opinião é essa. Qual é a de vocês? É. Assim, tipo, isso tá sendo muito legal mesmo. Vocês estão discutindo corretamente, pessoas. Exatamente. Parabéns, parabéns. Vocês não são babacas. Estrelinha de bom menino. Exato. O Alan Rocha pergunta. Por falar em política. Aí, ó. Olha só. O que vocês acham da cara de pau, ô Alan, da senhora Marta Suplicy ao alegar dessa vez que jogos são sim cultura. Embora no passado ela tenha dito que os mesmos não eram e nem era a prioridade do programa Vale Cultura. Ah, então, a gente já conversou sobre esse assunto no... O que vocês acham da filha da putinha? Da porra na mansa da filha. Arrombada. Vocês acham que ela é pouca arrombada? De 0 a 10, ela é muito pouca arrombada. Ela é. Partindo do princípio que pensamos isso... Exato. É, assim, não querendo defender a Marta, mas a gente conversou sobre esse assunto da cultura quando ele justamente aconteceu. Quando em 2012, rolou, né? Não 2012. Foi? Em 2012, estava saindo o projeto do Vale Cultura, e a Marta Suplicy falou que games... Ela, foi uma frase usada fora de contexto, mas que ela falou games não são cultura. Por isso que porém, eles, dentro do contexto do Vale Cultura. Dentro do contexto do Vale Cultura, games não eram cultura. Ou seja, não, eles não queriam botar. Desdenho, assim, né? Foi. Se eu não me lembro, ela pegou e falou e cuspiu no chão depois. Tá? E aí ela mostrou, mandou um dedo do meio. Tendo em vista esse isso. Foi complicado, acho que foi desdém. Ela falou de um jeito magoante, velho. Não, é que de uma forma ou de outra, as pessoas ficaram meio magoadas de não verem o reconhecimento da sua paixão cultural, né? Uhum. Eu acho que essa foi a questão. E na época que a gente tinha falado, é que justamente dentro deste contexto do Vale Cultura, realmente não fazia sentido encaixar games, que são uma coisa de ajuda de R$70, R$50... para comprar algumas coisas, livros, revistas, ir no cinema, esse tipo de coisa. O que ela foi falar? Ela, bom, agora ela estava no Campus Party. E é óbvio que no Campus Party, um dos maiores eventos de cultura internética, é óbvio que ela ia soltar alguma frase dessa de tipo, videogame é cultura sim, porque é, e ela sabe disso, ela nunca... Ela não é que ela tem uma visão da que videogame é tudo um negócio escroto. Eu acho que ela só não queria ser linchada, cara. Tipo... Ou você diz agora, falando isso agora. Então, e o que eu acho é que... Eu acho que o governo finalmente, em 2013, teve muita discussão de videogame, acho que mercado, assim, no sentido do mercado. Videogame está na pauta do governo há um certo tempo. Há discussões de redução de impostos há muito tempo, a gente sabe, mas parece que eles ganharam uma certa tração ultimamente. Eu não vejo... como eu falei, eu ainda vejo essa frase da Marta como a gente tinha visto ela fora de contexto lá atrás, então eu acho que não muda muito agora ela ter virado e falado isso, assim. Mas como que aconteceu? Foi de repente na Campus Party ela falou que ela reconheceu como cultura, mas que não então, vai, não, ainda não vai estar no... Não vai estar no Vale não, Cultura. O que eles anunciaram, que aliás eu achei um negócio bem meia boca, era um meio que era um edital de apoio para vários lances de economia criativa, incluindo games. Isso. E que os grupos que fossem contemplados iam ganhar meio que uma ajuda de custo para ir para um fórum fazer contato com uma galera do Mercosul. E meio que foi isso. É meio assim, que eu achei bem... Assim, o que acontece é que ainda não é... O mercado de games, ou de produção, assim, ainda não está muito formado. É muito difícil, não tem como entender muito bem. As empresas, ainda é muito difícil de mapear. Então... eu acho que... Então realmente é normal a gente ver esse tipo de incentivo do governo que parece que é meio sem fundamento, né? Que não é tão focado, talvez não é exatamente o que os... Parece muito pouco. Que eu acho que assim, é que eu acredito que os desenvolvedores de games vendo esse tipo de coisa acreditam que não é exatamente o que eles precisam agora, talvez, sabe? Mas enfim, eu acho que não se enganem de achar que o governo, seja lá qual ele for... não estar de olho nessa verba ridícula que videogame gera, assim, porque é pauta de governo, sim. Então, é isso. Próxima, vai. É pauta mundial, né? GTA vendendo bilhão. Exato, assim, né? Entendeu? Não tem o que fazer. É pauta, todo mundo fala de videogame. O Alan Roche emenda outra aqui. O que vocês acham da contraposição musical do funk erótico, não vulgar, com o house dos anos 90 existente na música Moleque Transante? Caralho, que do caralho. Fudido. Agora eu acho engraçado essa coisa assim do funk erótico não vulgar. O que que exatamente é isso, tipo, cara? Tá virando metal essa porra. Tá virando metal, mano. Funk erótico não vulgar, tá ligado? Core, tá ligado? É o metal gospel. Da sensualidade de Jesus, né? É, então. É um tipo de sensualidade. A sensualidade não. E a sensualidade que de Jesus. A sensualidade de Jesus é todo sensual. É verdade. Cara, eu acho que talvez seja. Pra mim, tipo pornô evangélico, então? Pornô evangélico. Tipo white metal, né? White metal, exatamente. Que não é metal de verdade, mas. Eu só queria dizer que Moleque Transante, pra mim, vale a pena só por causa que no clipe tem uns animais empalhados. Tem, cara. Nada a ver, assim. Castor e um pinguim. Cara, eu acho, em primeiro plano, um castor e uma tartaruga empalhada, assim, tá ligado? Cara, eu acho que o termo Moleque Transante é um puta termo, cara. Tipo, é hilário, cara. É engraçado moleque pra caralho. Transante. É engraçado. Moleque Transante. O Ren... Não envolve, assim, se ele transa bem, não sei. Ele só transa. Ele é, tipo, é um garoto é que com uma faz, vida sexual ativa, é isso. É o lance dele, tipo, ele não especifica exatamente o que ele transa, ele só transa. Ele transa coisas. Apenas transa. É. Responde a pergunta, tu comia? Comia. Ele é transante, é? É. Exatamente. São conceitos simples, né? Basicamente. O Renan Leite pergunta... Que joguinhos de Xbox Live Arcade os amigos recomendam? Cinemora, meu irmão. Meu, vai. Cinemora. Né, Shadow Complex. Mark of the Ninja. Mark of the Ninja. Mark of the Ninja é do caralho. Puta, tem vários, viu, Fez? Cara? Fez é do caralho também. Fez já tá funcionando, Fez. Esse é o problema. Ele voltou a funcionar. Ah, então tá, então Fez. Então Fez, definitivamente. Spelunk é engraçadinho, é da hora. Ó, esse, Castle Crashers. Castle Crashers é foda. Ah, as Primitive Boy, né? Tipo, Boy Bridge, que são dois. Sim. Tem que ter. É, Explosion Man. Explosion Man é foda. Explosion Man é muito bom. Eu acho que são esses. Tá bom, né? Tá bom já, hein, meu? Tá bom também, já tem vários. O Renan Leite pergunta, de novo, outra. Qual a expectativa dos amigos, especialmente Mucioli, para Dark Souls 2? Cara. Jorge, responde, por favor, essa pergunta. Vai, agora que... Eu já falei demais de Dark Souls aqui, cara. Sua vida está em contagem regressiva, né? Então. A expectativa é tipo Reach the Heavens. É tipo... Sei lá, são os meses aí da vida que vão subir, cara, né? Como assim, já diria Roberto Carlos, são muitas emoções, são tantas emoções, são né? Tantas, cara? São meses da vida que vão sumir. E eu tô falando meses em termos de horas, tipo, que vão estar no jogo, não meses mesmo. Cara, porque o Jorge parece uma pessoa de bem e tal. Que ele parece uma pessoa justa da sociedade. Mas ele é do bonde do Dark Souls, cara. Exato. No bonde do Dark Souls. Eu o conheci porque ele jogava Dark Souls com o meu primo. É verdade. Tá ligado? Eu sou do bonde do Dark Souls. Ele é do bonde do Dark Souls. Você é de um bonde, cara. Sacou? Eu sou do bonde da Wiki do Dark Souls. Pode crer. Faz parte da Wiki pode do Dark Souls. Pode crer. Vou estar fazendo parte do Dark Souls 2 também. Não, vai ser louco. Até eu quero jogar, porra. Todos queremos jogar. O que vocês acham da Xbox Live precisar de uma assinatura Gold para basicamente fazer tudo? Mano. Já que será necessária uma assinatura Gold para desde jogar Elder Scrolls Online até assistir Netflix. Cara, visto que na PSN isso não acontece. Então, é isso que eu ia falar. Acho que a resposta está justamente na PSN, tá ligado? Olha o que a PSN está fazendo, olha o que a Live está fazendo. Tipo, hoje em dia é muito... tão esquisito, né? E é engraçado porque antigamente a Live oferecia um serviço online muito foda. Era tipo, começou muito bem, exato. Era pago e tipo, tudo bem que é pago, porque é fantástico. Você tem chat, você tem essas coisas básicas que ninguém tem. Exato. Mas é pago, mas tudo bem, você tem coisas básicas que ninguém tem. Exato. Né? Só que agora, não, agora é. Mas a Sony correu atrás do prejuízo, né? Todo mundo faz as coisas básicas de graça. E eles continuam cobrando. Cara, a única coisa que a Live tem que eu sinto falta nas outras coisas é o chat. O party chat. Ah, sim. Tá ligado? Aquilo é muito bom mesmo. Que é bem legal. Mas fora isso, cara... Que aparentemente no Xbox One não tá essas coisas. Então, tá todo cagado. Pausa, é verdade. Então, isso. Porque eu acho um absurdo, sim, esse lance. Mesmo porque eles nem avisam, né? O Netflix também nem avisa de que você... Se você vai assistir o Netflix no Xbox Live, você também precisa da assinatura. Isso é um pouco absurdo. Putaria. O Diego Domingues pergunta: na próxima Mix Rebel vai ter alguma música do CD Roberto Carlos remixed? Olha só. Meu, uma coisa que a gente tava falando até é que a Mix Rebel a gente queria que fosse, sei lá, uma vez por mês, duas vezes por mês, no máximo e tal. Só que a galera tá mandando um monte de sugestão muito da hora, sim, né? Sim, várias sugestões de temas mais variados. Qual foi aquela que o Sorage mandou pra gente que eu curti muito? Músicas pra você... jogar a bomba e sair fora, né? Tipo, andar de costas pra uma explosão em câmera lenta, tá ligado? Exato, exato, exato. Músicas para esses momentos. Esses momentos. Mike, né? Aliás, inclusive, se vocês tiverem temas e coisas do gênero a sugerirem, fiquem à vontade. Exato, mandem sempre pra gente no Convés, que eu acho que a gente... Eventualmente eles vão se transformar em mixtapes. Exato, e eu acho que se a demanda for boa, aí a gente começa a fazer mais frequentemente. Uhum. Rubens Cavalheiro. Vocês tendo a oportunidade de comprar o console de mesa da nova geração, console de mesa é um termo. Console de mesa é bonito, hein? Console de mesa. E no pacote dois jogos para escolher, quais seriam? Entre Xbox One e PS4. Sei lá, cara, entre dois jogos. Entre Xbox One e PS4, eu pego um Wii U, cara. E vou, vou jogar uns jogos bem loucos que já tem no Wii U. Como ele diz consoles de mesa, eu ia falar um 3DS, mas eu tenho vergonha de não ter ainda. Mas já que ele falou consoles de mesa, já dificultou. É tipo launch lineup? Assim? Então. Se vou te dizer que tá. Tá difícil, né? Tá difícil. Tá osso. Dois tá osso. Eu falo um. Vá lá. Dois? Falo, cara, mas dois. Tem esse tanto de jogo, tá? Exato, não, é complicado isso. A gente tem que lembrar que os consoles saíram mó alarde, pá, e não tem jogo, cara. Então. Tem porra nenhuma pra fazer com o bagulho, tá ligado? E assim, eu falo isso até dos caras que menos estão ligados console. Em. Fica literalmente um console de mesa. Um console de mesa, pra você deixar na sua mesa. Bom viés de decoração. Exceto que eles são horríveis, mas... É um console de mesa mesmo. Você pode usar como uma mesa. Na sua mesa. Eu boto minha caixa de sapato na mesa, dá na mesma. Exato. Total. Mentira, ela não é itálico. Sua caixa de sapato nunca será em itálico. Você tem que fazer uns cortes pra ela rolar. Não, mas eu acho que é isso aí. Foda-se. Foda-se. Compra um computador, tá ligado? Compra um computador, mano. Ou um 3DS. É isso que eu ia falar. 3DS é muito louco. 3DS tá bombando, cara. Mano, 3DS eu compraria muito fácil agora. Cara, cada jogo 3DS que sai, eu falo pra mim mesmo, por que eu não tenho uma porra dessa? É foda. Luiz Contin pergunta: Microsoft comprou Gears of War da Epic Games. O que acham dessa aquisição? Cara, óbvia. Pra mim, todo o sentido do mundo. Acaba acontecendo eventualmente. Exato. Era ou isso ou ia virar multiplataforma e. E eu tenho certeza que a Microsoft E mesmo o Gears já não tá aquelas coisas mais, né? Exato, entendeu? Já não tá essas coisas faz muito tempo. Exatamente. Uma nova geração é o suficiente, acho que, pra dar uma alavancada, porque é um jogo que precisa de muito dinheiro, ponto. Com certeza. Exato. Lievi Silva. Pode macarrão com ketchup? Meu. Olha, pode não, poder, não. Pode o que você quiser. Pode o que você quiser, mas não é recomendável. Mas, mano, é foda, hein, velho. Não, para com essa porra. O Jorge ficou ofendido. O Jorge claramente ficou ofendido com essa pergunta. Ketchup, se você for comer alguma coisa com macarrão, sei lá, você tá comendo macarrão alho e óleo, você tá comendo, tipo, aquele básico macarrão alho com nugget. É real isso. De fazer. Beleza, você pode botar ketchup no nugget. No nugget, exato, exato. Mas, cara, vai se fuder se eu colocar macarrão. Ketchup no macarrão. Macarrão, cara. Ao invés de molho, é tipo, não, cara. Macarrão com nuggets é normal, assim? Cara, você não tem que fazer. É normal. Quando na correria, quando os fundos estão na merda, e quando você não tem atum, né? Geralmente, salsicha. Atum, salsicha, essas coisas. Exato, exato. Não, eu acho muito afronta a culinária italiana você botar ketchup no macarrão. Eu acho que ofensivo. Eu acho que gerar um massa com ketchup é uma parada que eu acho meio estranho. Tipo, inclusive, sabe, pizza com ketchup, essas coisas. Então, exato. Que sempre foi uma discussão no Amigos do Fórum. Constante, constante. É um bagulho que eu acho meio esquisito. Cara, pizza com ketchup também não. É desnecessário. A Cláudia definiu. Cara, ketchup em cima do queijo. Tipo, pra queijo tem molho de tomate naquela porra. Cara, e aí vai ficar exatamente tipo, em cima do queijo. Ficou com aquele desenhozinho vermelho. Só assim, mano, puta. Não sei. Em cima fica tomate e embaixo um molho de tomate. Então, tu não precisa de mais tomate, tá ligado? Justo, chega. Justo, justo. Sua pergunta deixou todo mundo triste, cara. Parabéns. Todo mundo na bad. Deprimiu geral, cara. Acabou o programa. Você mandou uma downer aí, valeu. Rogério Silva Oliveira. Baixei uma skin para Left 4 Dead que deixa Rochelle de biquíni. Na hora não pensei em nada, achei engraçado apenas. Mas agora veio a dúvida: isso faz de mim um machista? Ou apenas um nerd tarado? Ou é normal e não quer dizer nada? Pode ser os três. É, isso é. E você ainda é um esquisito, precisa, porque ela vai virar zumbi e fodeu. É verdade. Ela vai ser tipo comida pros zumbis e ela vai estar de biquíni. Isso é muito, muito, cara, mais perturbador. Eu acho... se assim, antes dela estar de biquíni, ele falou, tipo, essa menina, ela não tá fazendo sentido. E aí depois ele fala, ah, bota aí um biquíni. E aí, de repente... tudo certo, é. Aí sim, ele é uma chique. Exato. Verdade. Exato. E essa é a definição. É contexto, contexto. É o contexto, então, da parada. Sua cabeça funciona, né? É, então, exatamente. Se você tava achando aquela personagem uma merda, ela botou um biquíni e ficou da hora. E ficou do caralho. Mal aí te informar, mas se pá, você é machista. Se pá, você é machista, cara. Não sei. Se você, além disso, tirou a mão do teclado e colocou em cima do seu colo, aí, então, aí você é um nerd tarado. Agora, se não aconteceu nada disso, então foda-se. Então, não tem nada a ver, tá ligado? Se você deixou ela morrer, viu a carnificina rolando e falou... aí você não tem... Você não tem pergaminho moral pra dar essa comunidade. Talvez você precise de um psiquiatra. Talvez. É, ou, tipo, existem lugares muito específicos na internet pra você. Sim. É. Tipo, deep web, tá ligado? Deep web. Jefferson Rodrigues. Quais animes você viram e nunca mais esqueceram? E aproveitando a zoeira com a princesinha do pop, contem pra gente quais eram ou são seus apelidos. A gente contou todas já, cara. Tipo, os meus já foram. Os meus já foram. Mas só respondendo rápido esse do anime, pra mim, o último que eu fiquei muito impressionado foi o Attack on Titan. Né, que, sim. Quando eu vi aquilo, eu fiquei, tipo, chocado que como podia ser bonito, e é uma estética muito diferente de anime, uma forma de adaptar muito diferente. Eu acho que o que mais me marcou, assim, de todos os tempos foi Cowboy Bebop, cara. Pra caralho, assim, tipo, mistura de Kung Fu, jazz e ficção científica ali, tipo, velho. Fudeu tua cabeça. Fudeu, né? Minha cabeça, velho. E, tipo, a animação mais bonita que eu já vi na minha vida, tá ligado? Então já viu, né? É. O bagulho é osso. É. E vocês? Saindo do. Já que você falou Cowboy Bebop. Então... Eu também ia falar Cowboy Bebop. Saindo disso, mas pegando o mesmo estúdio, o. Caramba, agora deu um branco. Eu preciso lembrar, peraí, vai falando que eu preciso lembrar. Mussa, você que manja. Tá, eu então. Vai. Cara, eu fico entre muita dúvida entre Akira. Sim. Nossa, Akira é verdade. Akira é fudido. Akira é verdade. Akira foi um negócio que mudou a minha cabeça. É fudidão, cara. Assim. E o. Fritou a sua cabeça. Sim. E, totalmente. Cara, tem a série lá, o Samurai X, que Rurouni Kenshin no original. Pode crer. Que tem uma série direto pra vídeo, a primeira que saiu em 4 partes. Que conta meio que o passado dele e tal, não sei o quê. Ah, eu lembro disso aí. É muito louco, cara. Fenomenal. Assim. Pode crer. É um puta anime mesmo. É foda. Preciso assistir essa minissérie. A animação é linda, a história é da hora, tá ligado? Tipo, o bagulho é foda, assim. Louco. Entre esses dois. Lembrei do que eu ia falar. Lembre. Wolf's Rain é uma minissérie. Wolf's Rain. Bagulho mega poético, saiu de um conto chinês e, tipo, eles transformaram um bagulho, tipo, absurdo. Passava na Locomotion isso aí, não é? Passava na Locomotion. E eu sempre que acabava, eu, tipo, eu geralmente tava desenhando, assim, aí, tipo, não tinha ninguém na sala assistindo TV, aí eu ligava, beleza, Locomotion. Aí, tipo, era época que passavam... Só coisa foda na Locomotion. O Metal Alchemist e depois mais umas coisas mais adultas, era, tipo, uma sequência mó legal. E aí passava, e aí eu, tipo... Sempre que eu assistia um episódio, às vezes eu pegava sem querer, eu acabava assim, eu ficava tipo olhando pra tela, falando, que negócio bonito, cara. Que bagulho bonito, que tocou no meu coração. E depois eu peguei e assisti inteiro e achei fantástico, assistam essa porra que é linda. Que foda. E já que você falou aqui, era Ghost in the Shell, né? Ghost in the Shell, pode crer. Boa, Ghost in the Shell me marcou bastante. Sim. É um lance que aproveitando aqui, saudades Locomotion, hein, meu. Saudades Locomotion forte, né, dois cara? Dois soquinhos na... E você no peito aqui. Pros mano que foram. Pros mano que foram. Mas eu pensei em Cowboy Bebop também e realmente Akira... Meu, Akira mudou muito tudo, né, cara? Akira é fenomenal. Eu leio o quadrinho pelo menos cada 2 anos, eu leio uma vez, assim. Eu tô comprando um encadernado por semestre desses novos que saíram. Você vai fazer um freela que vai ser pago em Akira. Talvez. Eu diria que é um ótimo pagamento. Literalmente cara. Você já paga em Akira. Paga em Akira, uma nova moeda. Cara, realmente. Quantos Akiras vale esse seu tranco? Olha, faltam 3. Louco. Se valer, cara. Olha só, Marcos Oliveira. Disse que. Ele voltou à internet. Ele não tem perguntas, mas manda um abraço apertado para a Brodai. E um abraço em grupo para o brother. Um abraço para Marcos Oliveira. Muito obrigado por ter salvo o mundo pela gente, cara. Exato, cara. O Ricardo Filho agradeceu as recomendações que a gente deu semana passada. No podcast do número 3. Sim. E recomendou a série de filmes do Ip Man. Cara, essa série é do caralho, que é o professor foda, do, né? Bruce Lee, que era. É muito bom, velho. Muito bom. Bem foda. É dramatizado, né? Uma coisa assim. É, mostra as tretas dele, ensinando o Bruce Lee. É muito foda, cara. Louco. Lutando Kung Fu pra caralho, cara. Quero ver isso aí. O Caio Rufino, ele quer... queria perguntar para os amigos dicas do que fazer em São Paulo. Me mudo pra aí em breve e mesmo viajando para a cidade da Garoa de tempos em tempos, ainda acho que perco muito do que essa gloriosa e cinzenta metrópole tem a oferecer. By the way, vou morar na Liberdade. Ah, ou seja, muitos mangás me esperam. Sim. Quantidades absurdas, provavelmente. E cara, comidas fabulosas. Comidas da hora. Vou no Chifu todo dia, cara. Falar, já indico o Chifu, né? É isso. Cara, depende muito do seu rolê, né? Em São Paulo tem rolê para todos. Para todos os tipos de gostos possíveis. Mas, no geral, acho que o que você pode fazer em São Paulo é perder sua alma. Tipo, isso é uma coisa que todo mundo faz. Exato. Com o tempo. São Paulo tem muito rolê legal para comer. Sim. Né? Tem muita opção diferente de lugar pra comer. É. Tem muito parque da hora. Parque, muita sim. Exposição gratuita. É. Eu acho que assim, pra você comer... Quando você chegar em São Paulo, você vai reparar que o preço das coisas são ridiculamente grandes. É. E isso. Aí você pode começar entrando no Catraca Livre e vendo todas as opções gratuitas. São Paulo Honesta também. A São Paulo Honesta também tem muita coisa gratuita, rolê bacana. Também, tem muita coisa bacana. Você pode começar pelo seu primeiro fim de semana, né? E fazer um rolê pela Feirinha da Liberdade. Por sim, exemplo. Feirinha da Liberdade, comer uns takoyakis, os bagulhos. Exatamente. Comer uns takoyakis lá que é coisa fina. Não, é fino, é fino. Exatamente. Cadê? Caio Rufino. Aliás, Caio Rufino, ele reclamou que ninguém tinha chamado ele, né? Coitado do Caio. Desculpa, hein? O Yuri Bileski. Bileski. Onde, como e por quanto posso adquirir Max Rebo versão impressa e autografada? Rapaz, então a gente tá logo nesse. Logo mais nesse a gente trampo, vai, né? Informar vocês dessas coisas. Exato. A gente primeiro tá preparando tudo do site, tudo certinho, e aí a gente vai começar a Dentro dos próximos, sei lá... Dois meses. Dois meses a gente vai ter uma cacetada de novidades, inclusive uma segunda prensagem da Zinizinho. Exato. Que Jorge e Cláudia foram os primeiros a comprar. Nossa, aqui. É verdade, cara. Eles foram literalmente os primeiros. Os primeiros, número um é de vocês. Foi quem a gente primeiro viu quando chegou primeiro, no FIC. É verdade. É. Nossa, pode crer. Cara. Vocês acharam que eles eram uma dupla sertaneja? Pedro e Daniel. De longe, talvez. Louco. Anderson Neto, o que raios é exatamente que fita? Pois é, né? Que fita? Cara, fita é uma fita, tá ligado? Saca? É uma coisa, sabe? Do mesmo jeito que quando você exclama. É uma parada. É uma parada, é um bang, tá ligado? É um bang. Então, é um esquema, entendeu? Um esquema, um lance. Né? Um lance. Lance é uma palavra boa. Sim, agora. Do mesmo jeito que lance. Eu acho que é tipo, que coisa. Exato, do mesmo jeito que alguém fala que coisa, você fala que fita. Que fita. Fita igual a coisa. Exatamente. Sim. Entende? Exatamente. Pois é. É coisa sim, bem paulistana, né? Fita geralmente é uma coisa mais surpreendente. Caralho, que fita, tá ligado? É, você tá perplexo. Sabe? Fita pra mim é a coisa mais Daniel Barba que existe, cara. Oi? Mas pra mim é a coisa mais Daniel Barba que existe, cara. Daniel eu ouço Barba. Alguém falando e eu penso na hora. Assim. Daniel Barba era o seu apelido no, no Senac? Daniel Barba? Sim. Barba. Aliás, a gente não falou dos apelidos de cada um. É verdade, a gente pulou aquela pergunta. Tá. Vamos recapitular, vai. Então, os meus, ó. Bom, Danibas. Daniba sempre foi o clássico, né? Clássico, daí surgiu o Danierva. Danierva é legal. Daí recentemente também surgiu o Danigas. Danigas, o que diz muito sobre o Daniel, né? Diz muito sobre o meu gosto musical, tá Exato. Ligado? Eu gosto de Danigas. Na faculdade me chamavam de Daniel Barba, me chamaram de Otto. Otto! É foda. É osso. Como era o Jimmy do Matanza? Cara, por um curto período já me... Oi? Eu vi uma foto do Jimmy do Matanza. E você pensou que era eu? Eu lance do Max Fibre, achei que era você. Caralho, todo mundo, cara. É normal, cara. Por um curto período me chamavam de Jesus Cristo. Por um curtíssimo período, assim, né? Professor de história. Tem cabelo e barba, já era, né? Oi? Tem cabelo e barba. Cabelo e barba fudeu, tá ligado? Né? Teve uma época... A vida dele começou a dar meio errado. Exato. Daí falou, não, chega de ser Jesus Cristo. Mas teve uma época que eu lembro que o Daniel respondia como professor de história. Então a gente colava nos rolês e as pessoas realmente acreditavam que ele era professor de história. Não, tanto que esse foi na época da banda, né? Tanto que a gente chegou a tocar, eu acho que em Sorocaba ou algo assim... E um moleque chegou pra mim, nossa, meu, um amigo meu lá de São Paulo falou que tem aula com você. Eu falei, Tem. Foi, acho que foi a mentira mais longa que eu já... Você sustentou, assim, que eu sustentei, né? Na minha vida, assim, cara. E foi a mais hilária também, sabe? Galera achando que eu era um professor de história de 30, quase 40 anos de idade. Né? Nossa, tipo, fenômeno. Eu tinha, tipo, 22, tá ligado? Fenômeno. Se você tivesse dito isso, talvez eu acreditasse. Sim, se você não me conhecesse. E você, Bussa? Cara, os meus... Eu já fui chamado de Primo It. Na família Adams. Por causa do meu Jufro. Ah, é verdade. Pra quem não conhece o Mucioli pessoalmente, ele pode facilmente cultivar um Jufro, né? Sim, posso. Facilmente. Tem essa capacidade. Tem. Cara, deixa eu ver o que mais. No colegial, eu me chamavam de urso. Ah, urso? Sério? Urso. Mas você não era peludo? Não, mas era só gordinho. Entendi. Era o suficiente. Era e cabeludo. Suficiente, né? Entendeu? Era o Dilfro, entendeu? Tudo girava em torno do Dilfro. Sim, eu entendo sua dor, cara. Também já fui urso, tá ligado? Me chamaram de urso algumas vezes. Que mais? Cara, e depois, como eu era do bonde do anime, a gente tinha os pseudônimos, tá ligado? É verdade, verdade. Então acabou que eu adotei o Tengu Man e ficou Tengu, assim. Tengu eterno. E Tengu até hoje. Até hoje. E vocês, tem apelidos também? Olha o silêncio, mas significa que se tem silêncio, significa... É porque tem apelidos. Tem apelido. É que eu tenho irmã gêmea, então eu já tive muito... Você tem irmã gêmea? Tenho. Caralho. Que doido. Aí, sei lá, né, essas coisas clássicas de Ruth e Raquel. Assim, sacanagem. Ruth e Raquel, de fudeu. Mas eu não consigo lembrar, assim, mais específico, mas tudo que já foi gêmeo... Você não teve nenhum Macaulay filho da puta gritando pra você na escola? Ninguém gritou, assim, do nada, assim, Macaulay filho da... Sniper da ofensa, tá longe, tá ligado? Você nem viu o brother, mas já ouviu o bagulho, sabe? Uma ofensa certeira. Nossa, e distância. Certeira, cara. Não, isso foi único, acho. Nossa, cara. Não, isso foi único. Ninguém teve Macaulay. Cara, esse é um bom nick de quem joga CS, tá ligado? Macaulay, filho da puta. Macaulay FDP, tá ligado? Foda. E você, Jorge, apelidos? Cara, eu tive mais quando era menor. Não, quando eu tinha... Ah, é verdade! Tem muitos amigos que me chamam de camponesa, cara. Conta isso direito, eu sou, cara. Eu sou um rapaz que tem frescuras. Eu tenho camponesa. Existe um quê pomposo e britânico na minha pessoa. E loiro, pra quem não tá vendo, né? É da minha pessoa. E aí, sei lá, um amigo meu, um dia, alguma coisa, eu não sei, por alguma frescura, alguma coisa. Discutindo alguma coisa, ele falou, você é mó camponesa. Você é mó camponesa. E aí ele pegou. E vários amigos meus realmente chamam de... Um ciclo de amigos meus chamam de camponesa. Mano, cara, camponesa, então, acho que você não precisa falar mais nenhuma outra apelido depois dessa, cara. Eu acho que tá bom. Sim. Cara, camponesa tá pau a pau com princesinha do pó. É isso que eu ia falar. Foda o bagulho. Eu acho legal, porque eu me imagino como uma mulher gigante, peituda e de trancinhas. Correndo pelo campo. Colhendo flores, tá ligado? É legal. É uma boa imagem. Eu me sinto bem, assim, eu me sinto com seios fartos. Completo. Boa, né? E Anderson Neto para Cláudia e Jorge. Ó. Rola tirinhas do mosquito para postar da Max Ribo? Olha só. Já. Algum projeto em andamento, projetos futuros, façam um jabá aí. Jabei, hein? É, hora do jabá. Pode postar aí o primeiro capítulo da mosquito. Só para as pessoas ficarem mal. Ah, é uma boa aí, ó. É, não é uma ideia, não. É uma boa. Se a galera quiser, ficar perturbada. A gente pode publicar aí para vocês, então, o primeiro capítulo do Mosquito. Olha só, pronto, está anunciado. Eita. Agora. O ouvinte do Navio Pirata quer as coisas e consegue as coisas, né? Parceria exclusiva. Louco. Bom. E conta, bom, isso vamos falar pro final, o resto, os projetos futuros projetos? De vocês. A gente guarda pro... A gente guarda pro final. Foi uma boa sessão de perguntas. Foi, né? Sim. Muito bom. Muito obrigado pela pergunta de vocês, de todos vocês aí. Aliás, Foco, eu gostaria de comentar sobre o omelete, né, que foi sugerido. É verdade. Bom, da última vez, acho que foi no último podcast mesmo. que sugeriram uma receita mesmo de omelete bem pirata, né? De frutos do mar. Frutos do mar e coisas do gênero. Eis que, acidentalmente, eu fui no domingo passado, sábado passado, eu fui num brunch. Que chique. Que é uma coisa muito chique, metida besta, né? Bem camponesa. Bem de camponesa. Bem de camponesa. Bem camponês. Mais camponesa que o Jorge. E era o brunch, e nesse brunch continha um omelete de siri. Infelizmente, era uma bosta. Que triste. A parte ruim é que é ruim, entendeu? Ele fica aguado, cara. Porque, tipo, frutos do mar soltam muitas águas, solta muita água, assim. E omelete já é uma coisa razoavelmente úmida, né? Então, você junta aquela umidade do omelete com o fruto do mar requentado, quente ali, puta, não cai daí muito bem. Tem casquinha ou é só o siri, tipo, o siri da casquinha? Posso falar? Eu senti, era só o siri, era só a carninha. Só mas a carninha. Eu sentia de vez em quando dava uma... Uma unhazinha, assim. Isso. Tinha alguma... casquinha que sobrou. Eu acho que o lance é você preparar o lance separado, né? Se talvez. Você quer colocar... Você vai e enrola como depois, uma panqueca, talvez. Quando estiver bem sequinho, você bota. Exato, mas mesmo assim ficou estranho. Isso que eu ia falar, o gosto é estranho. Não dá pra fazer tortilha disso. Que não harmonizam. Ali, exato, não. É verdade isso. Foi o que eu senti. Foi o que eu senti, tipo, não bate, sabe? Aquele gosto... Eu preferia fazer uns ovos mexidos e comer junto. Pois é, o bacon com ovos mexidos, com omelete sempre vai ser uma coisa. Aliás, vocês transam um omelete? É verdade, vocês transam omelete. Eu transo muito omelete em casa, porque... ainda... morando com meus pais, fica difícil, porque eu gosto de cozinhar. Pode crer. Mas a minha mãe sempre prepara coisa, e o difícil, básico... Né? É difícil, é até horrível. Não. Putz, que droga. Camponesa. Nada tá bom, cara. Nada tá bom pra mim. Que vida de camponês. Mas eu quero que, na verdade, facilita muito a vida, né? Porque o que eu vou falar é muito contraditório. Porque fica mais fácil. Porque ela faz o básico, geralmente, né? Ela deixa algumas coisas prontas de antemão. De cozinha, assim. Tipo, porque ela já cozinha de noite, quando ela chega. E aí, tipo, a gente come e depois fica coisa pronta e a gente esquenta no dia seguinte. Pode crer. Só que aí eu falo, não gosto de comida esquentada no micro-ondas. Eu sempre gosto daquela comidinha da hora. Pode crer. Aí eu sempre... Pô, aí o ovo é o rei da culinária emergencial, né? Pode crer. Sim. E aí eu sempre faço milhões de omeletes diferentes. E vocês têm uma... Vocês têm receitas de omelete pra passar por nossos ouvintes? Cara, salame. De preferência você frita um pouquinho ele antes pra ficar crocantinho. Você joga ele no meio. Um pouco de cebola. E pimentão, se possível. Olha e já só. Era, cara. Eu só da comida com gostos fortes. Nossa, maravilhoso. Salame e pimentão. Parece gostoso. Um omelete forte. Um omelete forte independente. Se quiser, tá com pimenta, cara. Manda ver. Louco. Louco. Muito bom. Isso não é comida de camponesa, não, cara. É comida do interior lá do... É comida de interior da Inglaterra. Ah, é real. É do camponês, né? Boa. Café da manhã dos campeões. Café da manhã, boa. Muito bem. Muito bom. Muito obrigado pelas perguntas e vamos encerrar essa bodega aqui, né? Estamos encerrando o Navio Pirata, o último bloco, com as tradicionais dicas. Dicas! Então, vamos lá, dicas. Temos... Jorge veio cheio de dicas hoje? Jorge tá recheado de dicas, cara. Então, tá recheado de dicas? Solte essas dicas pro povo. Solte essas dicas. Tá bom. É uma dica pra cada um, pra cada tipo de ser humano. Olha só, cara. Da Terra. Da Terra. 7 bilhões de dicas. 10 minutos de podcast só de dicas. Aquela província do Japão lá. Nenhuma dica pra quem mora em Totoro, no Japão. Uma dica pra cada cidadão de Totoro. Olha só. Eu tô ligado que cada um curte um negócio diferente. Vamos lá. Já falei do Hawkeye, da Marvel, do Matt Fraction, que tá saindo. Vale muito a pena pra quem gosta de super-herói e quer ver uma pegada diferente. Pra quem gostaria de ler um gibi de super-herói que não tem nada de super-herói. Tá saindo no Brasil? Ou saiu? Acho que não tá saindo no Brasil. Eu tô lendo no Comixology. Pode crer. Eu tô lendo digitalmente. Empacou o terceiro encadenado agora. Tá no terceiro, de 5 em 5. Pode crer. Eu acho que tá lá pelo nível número 14, número 16, por aí. Mas tá, é muito legal. Vale muito a pena. É um super-herói com uma pegada... Não chega nem assim, índia, é só uma pegada um pouco diferente. sei lá, parece uma coisa meio pulp e ao mesmo tempo uma coisa meio... Tipo, parece, ele transformou o Hawkeye nos bons tempos do Demolidor. Nossa, olha só. Isso é uma coisa legal. Legal. Assim. Bacana. Louco. Pra quem gosta de ficção científica, eu acabei de ler um gibi da Image, chama Nowhere Man. Pode crer. Acabou de sair encadernado também. Eu comprei um encadernado na Gibitaria em São Paulo, fica a dica. Dando bom. Aí vendas pra Aninha. Bom. É verdade. vale muito a pena. A Gibiteria é uma boa dica em si também. A Gibiteria é uma ótima dica. Pra quem não conhece, né, a Gibiteria é uma loja muito, muito boa de quadrinhos, principalmente independentes brasileiros, na Benedito Calixto. Ela fica em cima de uma galeriazinha, né, da Benedito. Exatamente. Inclusive tem mosquito lá. Tem mosquito lá, né? A gente quer levar a Max Rebo pra lá também. São ótimas pessoas pra conversar sobre quadrinhos se você não sabe o que, que você quer, assim, sabe? É verdade. Sim, tem de tudo e eles vão te indicar muito bem o que você quiser. Assim. Exatamente, isso é bacana, uma boa dica, mas... Que mais? Vou indicar um joguinho aí. Ah! Indique! Que tem sido meu co-op online de preferência do momento, que é o Risk of Rain. Pode crer. Tá na Steam por acho que 25 Dilmas. Pode crer. E ele é um roguelike que você pode jogar com a galera, que é mais difícil jogar com a galera, mas mais legal e mais estressante, porque por isso é mais legal. Você vai xingar muita gente. Como sempre, né? Como sempre. É um co-op quase competitivo que você vai xingar a galera, todo mundo vai... O lance é o seguinte, preciso explicar, porque é difícil, eu tô sentando direito pra explicar porque é foda. Isso que eu falo, o Jorge, vocês não estão vendo, mas o Jorge, ele se... Acabou de se ajeitar. Se ajeitar, deixou o ponto na reta. Não, é difícil explicar o Risk of Rain. Risk of Rain é um roguelike, que significa que você morre e vai ter que começar tudo de novo. Quando você tá jogando com amiguinhos, você pode morrer, se seus amiguinhos conseguirem passar aquela fase, você vai junto, então é susto. Nesse sentido fica um pouco mais fácil, mas o jogo fica absurdamente mais infernal. Pode crer. Enquanto o jogo rola, a dificuldade vai aumentando. Significa que você tem que passar pelas 6 fases dele... Correndo. E tentando pegar o máximo de itens possível pra ficar, tipo, seu personagem ficar melhor e você conseguir passar a última fase. Porque você vai chegar lá no nível razoavelmente difícil, não tem como passar super, hiper rápido. Pode crer. E o lance do jogo é que basicamente, tipo, você abre um portal, entra um monte de negro, você tem 90 segundos pra matar todo mundo e ficar vivo. É difícil pra porra. Os comandos lembram algo tipo o Astronauts, assim, que você tem, tipo, 3 habilidades e cada habilidade, assim que você usa, tem um tempinho pra você poder usar de novo. E, cara, vai lá. É infernal, você tem que jogar pra caramba pra abrir cada personagem. É uma delícia e é estressante. Louco. Foi. É isso. Drop the mic. Drop the mic. Louco, muito bem. Pitch, elevator pitch pro jogo. Boas dicas, muito bem. Tem também uma dica um pouco adiantada. Tem um intérprete, pianista intérprete chamado Hiroyuki Nakayama, que ele já produziu algumas trilhas de RPGs. Ele, né, foi arranjador de Final Fantasy. Exato. Ele é pianista. Trabalhou junto com o Nobuo Uematsu, que é o compositor mais famoso de Final Fantasy. Exatamente. E ele vai vir fazer uma apresentação aqui em São Paulo. Exato, a Piano Ópera Final Fantasy. É, né? Que é baseado numa coleção de álbuns que saiu lá no Japão, nos Estados Unidos também saiu. Que são músicas clássicas do Final Fantasy 1 ao 6. É, exatamente. Feitas com piano, só com piano. Então vai ser uma apresentação gratuita aqui em São Paulo, lá no MASP, né? Isso, no MASP, dia 20, no grande auditório do MASP. Eles têm 300 e poucos lugares, se dia não me engano. 374 lugares. Quase dia, 400 lugares. Dia 19 de fevereiro, às 20 horas. Eles vão começar a distribuir os ingressos uma hora antes. Então, cara, chegue muito cedo, cara, que vai lotar essa porra. Vai ser muito louco. Vai ser bem animal. Eu vou tentar ir. Eu também. Não sei se vai dar, mas eu vou tentar. Eu também vou. Muito bem, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Vocês sobreviveram, Jorge e Cláudia? Como vocês se sentem no... Orgulhoso. Nessa viagem, na viagem do navio pirata aí. E chegou a hora do jabá, digam aí o seu projeto futuro, o que está rolando, o que vai rolar, o que não vai rolar, onde podemos ler Jorge Schau e Cláudia Sendi. Podia falar, né, o site da Fictícia. Que falem. É fictícia.org, que é onde está vendendo a Mosquito e outros quadrinhos legais. Bacana. Sim, nós temos Sabor Brasilis, que é um quadrinho no qual eu participei também. Nós temos Travessia. Nós temos Clube dos Clube dos Monstros dos Bairros Distantes. É um nome grande. É difícil. É, Barão Macaco. Pode crer. Tá esquecendo mais alguma? Espero que não. Espero que não. O que tem, tem lá no site. Mas dê uma olhada, fictícia.org. O site da Organização Fictícia. Essa semana o blog entrou já no ar junto com o site, que antes a gente estava só no Tumblr. Agora a gente incorporou ao site, então tá bonitão, você pode ver a seção de blogs. Olha só. A gente posta quadrinhos que a gente está fazendo, bacana, coisas novas que estão surgindo, tipo o Sobreiro que não para de fazer coisa tipo para Image, para Marvel, é pra, verdade, né? Pra, com o pai dele, que é tipo um fucking monstro do desenho. Enfim, dê uma olhada que tem arte legal pra caramba pra ver lá. Do caralho, o link do Fictícia, mas todas as outras dicas do Jorge que passamos hoje, a gente vai postar no... No post. No post. Postaremos no post. Postaremos no post. E onde... E que mais poderemos esperar vocês, projetos futuros? Cara, muita coisa. esse ano vai ser intenso. Eu tenho... duas graphic novels pra fazer. Uhum. Isso. E eu espero que as duas estejam prontas até agosto. Pelo menos uma delas tem que estar pronta até agosto. A outra, quem sabe, em dezembro. Mas não posso, não vou revelar mais. Revelar tudo. Né, tem que deixar um mistério. Tem que deixar um mistério. Suspense. É. E eu tenho trabalhos sendo feitos pra Dark Horse também. São coisas que eu escrevo e desenho. Que legal. Que é uma pequena série minha saindo pela revista Dark Horse Presents. Pode crer. Lá fora, que é tipo onde eles... Que é uma antologia onde eles começam a revelar o pessoal novo que tá surgindo na editora. Legal. Então, surgindo com coisas minhas, histórias minhas, meu projetinho Xodó. Eles gostaram, a gente tá fazendo. Provavelmente vai sair pelo meados do meio do segundo semestre, quando já tiver tudo pelo menos pronto, metade pronta. Bacana. Então, fiquem espertos. Eu acho que eu vou levar isso... Eu vou publicar aqui, por mim mesmo, talvez. Ou para uma editora, não sabemos. Mas eu devo levar isso, nem que seja só as próprias Dark Horse Presents pra vender na Brasil Comic Con. Lá em Curitiba. Na Curitiba, na Gibicon também. Na Gibicon. Na Brasil Comic Con em São Paulo. Na Brasil Comic Con em São Paulo. E na Argentina, ouvintes argentinos. Ai, olha só. quem tá na Argentina agora? Nós estaremos em Rosário, na Crack Bang Boom. Pode crer. Na Gibicon em setembro e bem provável na Brasil Comic Con. Ah, e pra galera de São Paulo, o pessoal da Fictícia vai estar em março na Feira Plana, que vai ter verdade. No MIS. Sim, sim. Então a Fictícia toda vai estar lá. Bacana. Vão lá porque vai ser um evento bem, bem divertido. Vamos falar mais da Feira Plana em breve também. O Six está participando dela também. Ah, legal. Então vamos quando. Beijo na sua alma, Flávio Cislac. E o que estamos ouvindo também? Estamos ouvindo a música escolhida pelos nossos convidados. O que foi, Cláudia? Pô, é uma mistura ali, né? Da força feminina. Com o contexto ali dos mosquitos, né? AAAS mosquito. Muito bem. Bem de acordo, eu diria. Bacana. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer. Muito obrigado por recebê-los. E nos vemos na próxima semana. Entrem no Convés da Max Rebel, facebook.com/grupos/convés da Max Rebel, facinho. Não deixem também de dar like na página da Max Rebel. E acessar o nosso site também. E acessar o site maxrebel.com. Moleza, fácil. É isso aí, várias coisas muito legais. Várias fitas. Mil fita. Muito obrigado, até semana que vem. Falou. Falou.